Mais fácil depois de você ver. Foi muitíssimo. Bom, do 144ª sessão. Será que chega em 300? Acho que não. 60 semanas ainda. Eu acho que não chega em 300. Por quê? Eu acho que acaba antes. Você acha? Eu acho. Então os otimistas ali, hein? Vai acabar em Valcária. Vixe, vai até a sessão 500. Do jeito que não enrola pra chegar do lugar? Não, a gente assim, chegamos em Valcária. Passa de 300. Sessões em Valcária. No episódio anterior de Jornada de Sangue, vocês tinham conseguido distrair a grande mãe dos Beholders, roubar a pedra do primórdio, a runa do primórdio dela. E aí quando o Murin pegou a pedra do primórdio, ele desmaiou e ficou gravado nas mãos dele, né? Porque tô com as duas mãos, ficou marcado nas duas mãos. Assim ele pegou a pedra dele e aí marcou a testa dela, ela quase desmaiou. Não desmaiou porque apelou. Isso, apelou não, eu tenho habilidades, parceiro. Apelou. Apelou. Não desmaiou porque apelou, mas marcou a testa dela e aí ela se auto-identificou como a véia das runas. A vidente louca que atira gatos nas pessoas, que cheia de runas. É um dos nomes que ela tem. Não é sim. Em Springfield é esse nome que ela tem. Outro tempo e muda isso aí. Lenore é esse nome que ela tem. É isso aí. E aí, diante de vocês se abriu um portal, quando vocês desfizeram o montaram o enigma do painel, e atravessaram esse portal, e vocês estavam presos dentro da rocha. Sai daí. Cercados de rocha maciça por todos os lados. Depois de muitas observações e investigações, vocês descobriram que vocês estavam de fato dentro da pedra, não transformados em pedra, né, mas como se vocês tivessem se teletransportado através do portal para dentro da rocha sólida. E aí foram usando suas habilidades para conseguirem se mover ali dentro. Por fim, a cerca acabou transformando todo mundo em elemental de rocha, considerando todo mundo como pet dela, usando a habilidade que ela tem pra isso. E aí vocês foram se deslocando ali dentro. Procuraram pela chave de bronze, não acharam no local, e aí tentaram entender o que tinha acontecido, né? E aí nessas observações vocês descobriram o seguinte: primeiro, por que o Xamal, quando tentaram controlar ele com a runa da terra, despertou a entidade terra? Porque os Beholders são criaturas ligadas à Terra, à entidade Terra, e o plano dos Beholders que leva até onde está a chave é um portal que vai diretamente para o plano elemental da Terra. Então está extremamente conectado com a Terra. Quando utilizou a runa da Terra dentro da Terra, a Terra acordou. Então foi isso. E segundo, por que a chave não estava ali no local? Porque vocês olharam, procuraram, não acharam nenhuma chave. Por que a chave não estava ali? Porque vocês acordaram a terra começou a se mexer e a chave andou e saiu do lugar. Se não era abrir o portal, pegar a chave e vazar. Isso foi legal. Aí vocês foram procurar onde que estava a chave, usaram várias habilidades, detecção disso, daquilo. Por fim, usou Legend Lore para saber a descrição da chave, né, dos pergaminhos que o Celerim tinha estudado lá em Sigil ainda, que descreviam coisas, e aí conseguiu puxar daí e puxar também do conhecimento que a Toph compartilhou com os bilhões de almas que estavam no Jarro das Almas, de pessoas que na antiguidade já chegaram a testemunhar, a ver a chave de bronze, né, e aí conseguiram através disso a descrição dela. Por sorte, rolaram aleatoriamente aí um valor mínimo, acho que foi 10%, né? 15% foi depois que 15%? Por causa da Toca. Ah, tá. 15%. Conseguiram os 15% para encontrar essa informação. Com a descrição, Legend Lore. E aí utilizaram localizar o objeto. Com a descrição, o conhecimento de Legend Lore. Aí foram até onde estava a chave. E encontraram a chave de bronze. Eila aqui. Agora sim. A chave de bronze ela estava flutuando. Quando a Ciri pegou a chave de bronze, ela sentiu algo estranho. Ela é quente, ela é morna, como se fosse um ser vivo. Ela tem um tipo de movimento, de vibração, como se fosse a respiração de alguma criatura. Emite uma vibração assim grave, similar a um gato ronronando, embora não emane vida dessa coisa. Tá? Não se sinta uma vida, uma alma, alguma coisa do gênero. Aí a chave, ela flutuou para longe da Ciri, subiu um pouquinho, e aí ela desceu reto e como se alguém estendesse um banner para fazer uma apresentação com um projetor, surgiu esse pergaminho que está aí com vocês. O pergaminho traz um outro enigma para vocês desvendarem, de algum outro lugar para vocês irem, para encontrar a porta, porque a porta ela não está aí. Se fosse fácil assim, não teria porquê a eternidade já não entregar na mão de vocês ou do nada. Não, vocês são 300. Bom, quando pegaram esse pergaminho, terminaram de ler o pergaminho, enrolaram o pergaminho, guardaram o pergaminho e a chave, um portal surgiu diante de vocês e atravessaram o portal e saíram de volta a Sigil. Debaixo daquele enorme cavalo em que vocês combateram a Dama da Dor. A cidade estava normal, aparentemente. Cidade que até momentos antes, vocês lembram que tinha sido devastada pela tormenta, por uma área de tormenta entrópica. A cidade estava normal, parecia que nada tinha acontecido ali. E aí vocês ficaram desconfiados, aí começaram a andar pela cidade. Ah, vamos até um local pra gente poder repousar e recuperar nossas energias, porque tá todo mundo cansado. E aí foram de volta até o Salão dos Sensitivos. E lá vocês foram recebidos com honrarias, com hospitalidade pela prócer dos Sensitivos, a Erin. Agora eu lembro o nome dela. E nada como uma noite de sono. Ou como começar a sessão com a cabeça fresca. A Erin recebeu vocês, saudou vocês, estava feliz por vocês estarem de volta, por a Ciele principalmente estar de volta com novas sensações para serem adicionadas ao repertório do Salão dos Sensitivos, Salão dos Eventos. E vocês foram conduzidos até o aposento e a Erin foi pedir para prepararem um banquete para vocês. Enquanto isso, vocês ficaram conversando com o Desmond. E o Desmond perguntou: caralho, o que aconteceu com vocês? Onde que vocês estavam? Vocês explicaram, a gente tava no abismo, aconteceu isso, e o Desmond falou: isso aqui foi uma loucura, a cidade foi reiniciada de novo. Como é, sabe? Porque ele fugiu. Porque ele fugiu de novo. De novo. Você sabe por quê? Porque ele fugiu. Então todo mundo que estava fora da cidade não é resetado. Exato. Mas ele explicou que todas as pessoas que estavam na cidade, elas foram reiniciadas. Suas memórias dos eventos recentes, ou seja, tudo o que aconteceu depois que vocês combateram a Dama da Dor pra frente, né, a área de tormenta e tudo, tudo aquilo foi apagado da mente das pessoas. As pessoas não se lembram de nada. Ah, mas e as pessoas que morreram? Foram ressuscitadas? Não. As pessoas que morreram continuaram mortas. Porém, as memórias das pessoas foram alteradas para as pessoas acreditarem que um outro evento aconteceu e levou essas vidas. E esse evento foi simplesmente uma doença que atacou a cidade, devastou as pessoas. Covid. Matou centenas de milhares de pessoas e... Não, centenas de milhares também não, né? Matou algumas milhares de pessoas e... Vida que segue. E Sigil tá de volta, firme e forte, funcionando novamente. E Caçatinga foi Caçatinga foi... Provavelmente, já que é muito comum na cidade. E a gente sabe o que aconteceu com o pessoal da entropia? Como assim? Tinha uma guilda menos, né? Sim, tinha uma guilda menos. Essa guilda menos continua a menos. Mas ninguém... Porque foi anterior. Sim, mas ninguém tem notícia de nada. Não tem... Ninguém foi atrás pra ver. A gente não foi atrás pra ver isso. Porque isso aí foi no momento que vocês estavam combatendo a Dama da Dor, né? Sim. Foi naquele combate. Então, o que vocês sabem, o que as pessoas teoricamente devem se lembrar é isso. Que os destruidores, né? A Patrulha da Destruição tentou usurpar o poder na cidade. Corromper a Dama da Dor, mas um grupo de heróis de planos diversos chegou à cidade e ajudou a Dama da Dor a derrotar a Patrulha da Destruição e expurgar os destruidores de vez da cidade. O salão deles, né? Como é que era o nome mesmo? Acho que era o Armorial. Era o Armorial. Continua destruído. Continua aquele buracão que vocês deixaram outrora. O cavalo, ele continua lá. E o cavalo, ele mantém as inscrições que a Toph colocou com os nomes de vocês. Né? Isso aí está inalterado. Ou seja, a passagem de vocês pela cidade, os nomes de vocês como heróis da cidade permanecem. Algumas coisas acabaram se perdendo nesse meio tempo. Ou sendo alterados. E aí todo mundo ficou intrigado com isso. Principalmente a Ciri, que a Ciri falou, não pode ser, tem que ter alguma coisa errada com essa Dama da Dor. É impossível ela ser tão cuzona assim. Vou lá investigar. Vou coletar uma amostra de sangue, fazer umas análises microscópicas. Né? Deixei vocês descansando. Deixou todo mundo descansando, foi junto com a Karin, a gnominha, né, pra investigar a Dama da Dor. E aí ficaram observando a Dama da Dor, muito estranho, porque ela não parece ser um ser vivo, ao mesmo tempo que parece ser um ser vivo. Não tem alma, ao mesmo tempo parece ser uma ela própria, uma alma, uma entidade indissociável entre alma e corpo. E aí a Ciri teve a ideia de usar a runa do primórdio para tentar ver o cerne da Dama da Dor. Viu o que, que a Dama da Dor era primordialmente e se essa essência dela se alterou com o passar do tempo. E ela conseguiu. Ela, temporariamente, ela adquiriu visão de cerne. Uma nova magia que acabamos de inventar. Vou fazer isso com todo mundo aqui. Assim que eu voltar do vampiro. É a natureza de vampiro, né? Isso aí. E aí viu o cerne da Dama da Dor, que é uma aura de abjuração, que é proteção. E de fato, de certa forma, isso está correto e inalterado. A Dama da Dor, ela protege a cidade de Sigil. Sabe-se lá do que, de uma forma estranha, porque ela mutila pessoas que simplesmente adoram ela, né, que simplesmente admiram ela, sem qualquer motivo aparente, né, mas aparentemente ela faz isso com algum tipo de proteção. Ela protegeu a cidade das incursões do nada, destruindo gosminha do nada o tempo todo. Tentou proteger a cidade de vocês, já que vocês são poderes elevados, equiparável a deuses, né? E ela é quem protegeu durante toda a existência desse universo as pistas que levavam ao enigma que revelam então as chaves e as portas e a roda da eternidade. Então, de certa forma, esse princípio, essa essência dela não se alterou com o passar dos éons. Porém, isso é muito aberto, muito vasto, e nessa... Eita porra, tem uma galinha ali. Ela não vai pular o muro lá pra fora, não, né? Eu não sei. Tem que perguntar pra ela. A galinha, você vai pular. Tem histórico? Muro. Pinto, você vai. Ah, não, é a galinha, você não é o pinto. Xoxó. Xoxó. Tá subindo em cima também. A galinha tá aqui, mãe, a boirinha. Olha pra baixo que ela vai comer todas as buchinhas em cima. Todo lado descendo. Xoxó, galinha. Xoxó. Muito engraçado. Muito engraçado. A galinha loirinha. É a Xuxa? É. É porque era a pretinha e a loirinha. Então essa daí é a Sheila Mello. É. A outra era a Sheila Carvalho. É. Suas duas galinhas chamam Sheila. É. Beleza. Agora só uma, porque a outra morreu, então a gente só tem a loirinha agora. Ah, ok. Bom, Ciri usou a runa da perdição, quer dizer, do primórdio, para discernir isso, né? Focou a aura do primórdio na Dama da Dor. Quando terminou o efeito, ela escutou passos correndo, se afastando dela, da gnoma fugindo, segundo a orientação da Ciri. E ela olhou e fez contato visual com a Dama da Dor, que a encarava implacavelmente. Ciri! Mas vai ter que buscar ela. O que você faz? Como se não tivesse amanhã. Você vai correr? Vou. Em que direção? Oposta a ela, sempre. Mas eu achei estranho você falar na direção. Você só corre? Eu tento fugir dela, né? Eu tento me esconder. Ok. Você vai fugindo, correndo pela cidade. Desesperada. Tentando fugir da Dama da Dor. Não, desesperada também não. A gente não tem que rolar esse dado. Ah, sim, boa. Role o dadão. Vamos ver qual deus vai te salvar da morte certa agora. É. Parece que até lembra. Tenebra? Uhum. Então é a morte, certo? O dia fica mais escuro e tenebroso. Todos os PJs recebem visão no escuro 18 metros, ou aumentem 18 metros se já possui visão no escuro, e capacidade de enxergar através da escuridão mágica. Criaturas que causam dano necrótico recebem um dado de dano extra em qualquer fonte de dano de trevas que tiverem. Dano necrótico, no caso. Copiar, colar, manteve alguma coisa de T20. Já saiu também? Hã? Já saiu também. Já saiu todos. Não, tem alguns. Tuor ainda não saiu. Tuor não saiu, Rain não saiu, a Lihana não saiu. Quais, quais que não saiu? Vamos fazer um D6 aí. Quer rerolar? Eu quero um que não saiu, né? Pra gente pra ter final. Pra ter final? É. Dei quais que não saíram. Ixi, eu não vou lembrar quais não saíram. Asger saiu? Asger saiu. Vamos lá, vamos na ordem. Uh-huh. Megalok saiu. Saiu. Uh-huh. Nimbi? Acho que não. Nimbi não. Nimbi não saiu. Oceano? Não saiu. Saiu. Zaz? Não saiu. Não, saiu. Zaz saiu. Zaz saiu. Panteon. É. Engraçadinho. Ele já voltou, tá? Era só férias. Vantagem, enganação, pulo, furtividade. E para falsificação, mas sim que já tiver vantagem. É, Zaz não saiu. Saiu. Thanató? Saiu. Saiu. Tenebra? Saiu. Saiu. Tuor? Não saiu. Saiu. Tiat? Saiu. Valkária? Saiu. Saiu. Wina? Saiu. Haradak? Não saiu. Não saiu. Haradak seria Tauron no momento. Alihanna? Não saiu. Não saiu. Arsenal ou Kim? Já saiu. Asger? Já saiu. Hainin? Não. Não. Kaliadranok ou Glórien? Já. Já saiu. Kalmir? Já saiu. Uhum. Lena? Saiu. Linwu? Saiu várias vezes. E Mará também já saiu. Já. Temos 7. É. Vou jogar um D8. Joga um D8. Joga um D8. Se sair 8, vocês escolhem, meu Deus. Eu tô querendo um Rainin aqui, hein? Mas a gente não lembra qual que é a ordem, mas tudo bem. Mas aí ele vê na ordem do papel ali. Eu sigo a ordem aqui. Eu quero o Rainin ou 8. O Rainin ou 8, hein? Acho que vai ser o 5 ou 8. Eu tenho um 6. 6. Então, Nimbi, Oceano 2, Zaz 3, Tuor 4. A Haradak 5, a Lihanna 6. A Lihanna, então. Vantagem nos testes ou mais 5 se já tiver vantagem. Em teste de quê? De todos? Não, é porque tem um textinho pra Tormenta 20 aqui. A natureza sorri para os aventureiros e tudo floresce melhor. Toda interação com a natureza ou com animais tem bônus. O mestre pode decidir como aplicar essa regra melhor. Essa melhor interação com a natureza e os animais, mas como regra geral, todo teste de adestramento e diplomacia com animais, assim como sobrevivência em ambientes naturais, recebe vantagem ou mais 5 se já tiver vantagem. Todos os aspectos dos druidas funcionam neste dia, independente da estação. Ah, isso aí é do tormento. Tem um aspecto do inverno, aspecto da natureza, do outono. Ok. Aqui pode ser os aspectos, então. Não tem nada equivalente pro quinto. As transformações não têm limite nesse dia. A forma selvagem dos druidas. Interage com os animais na cidade. Só se transformando em animal. Caiu o dia de druida quando a gente tá na cidade. Tá em Coruscant. O planeta que é uma cidade. Se transforma num gatinho. Pronto. Não, tem que transformar os outros gatinhos pra ter. Entendeu vantagem. Então. Entendi. Interação com a natureza, vantagem ou mais 5 se já tiver vantagem. E forma selvagem, não possui limites. Tá? Você começa a correr da Dama da Dor. Ela vai voando na sua direção. Você vai tentar se esconder? Então você vai jogar um teste de furtividade. Eu tenho um 20 natural. Você tem um 20 natural? Eu tenho. É, a gente não tem baralho. Cadê o baralho? Esse 20 foi do baralho, hein? Eu não me sinto mais à vontade com o escudo. O ruim que ela tirou 20 e tirou... Ela tirou 1. Pior que eu já sei onde tá isso daqui. É o plano das sombras que tá. Eu acho que tá no planetério. O plano das sombras e o planetério são bem parecidos. São ambos além do plano real. Deixa eu ver quanto deu minha furtividade. Outro caderno, né? Eu não passei ali. Deu 48. 48? Putz, você falhou por 1, hein? Sério? Acho que foi uns 52, você falou. É, pode ser. Se ele. Deixa eu ver meu 20. Não vou usar pra nada essa porra. Que? Não vou usar pra nada essa porra. Não? Não. E agora? Cara, forçando os inimigos. Provavelmente uma jogada de ataque. E aceitar o novo resultado. Siere. Oi. Você corre. Corro. Como se não houvesse amanhã. Sim. Vai saltando de viela em viela, utilizando o passo das brumas para se teleportar de um canto para o outro. Até que você encontra um beco que parece um bom esconderijo. E ali você se encolhe e espera que a Dama da Dor. Não me acha. Sossegue e não encontra. E aí você vê. Você vê a Dama da Dor vindo no seu rastro. Passando próximo a você. Tá? Você tá num bequinho, numa viela. Tá? Como se fosse uma alcova nessa viela. A Dama da Dor, ela passa pela viela. Olhando roboticamente pros dois lados, procurando você. Quando ela para diante da viela onde você está, diante da alcova onde você está escondida, vira o rosto e olha fixamente na sua direção. Fodeu. Ela fica encarando você. Você fica ali encolhida, tentando não revelar sua presença, com a respiração presa, tentando não se mostrar para ela. Como você tá emocionalmente? Emocionalmente? Sim. Caralho. Cu na mão. Com o cu na mão. Sim, que ela tá emocionando. Eu tô apreensiva. Apreensiva? É. Medo. Não é medo. Porque ao mesmo tempo que eu quero me esconder, eu quero ir salvar o Aldrich. Né? Então eu tenho um conflito aí. Então por isso que eu tô, tipo, aquela apreensão. Tipo, mano, não me acha, mas se me achar, tudo bem. Se me achar, eu sei que talvez eu volte pra salvar ele. Eu vou salvar ele. Tá, qual que... Entendeu? Qual dos dois sentimentos é o mais forte no momento? O por favor não me ache em si, de desespero. É. Né? Ou o... Tem que salvar o Aldrich. Qual está imperando? Cara, visto como assim ele tá agindo de um tempo pra cá, talvez salvar o Aldrich. Ah, é? Talvez, tipo, tudo bem se ela me mandar pra lá, ele vai, eu vou salvar ele. Certo. Ok. Ela para. Vira na sua direção. Olha pra você. Os tentáculos delas, que terminam em adagas, né? Se agitando lentamente, como se fossem serpentes, ondulando, sibilando. E ela para fixamente na sua direção. Ela encara você. E algo que nunca tinha acontecido com você antes, com ninguém do grupo, acontece. Ela entorta o pescoço assim, encarando você. Ela faz assim, ó. Vixe! Deu um pano no sistema assim, ali. Clac. Eita peste. Escorre um sanguinho. Ela dá uma curvada no pescoço. Quando ela dá uma curvada nesse pescoço... Joga um D4. Não preciso nem pegar o celular. Lembro de cabeça. Quando isso acontece, você é tomado por uma dor horrível que você nunca sentiu em toda a sua vida. Quando você foi dilacerada pelo globo de obturação que você conjurou para se sacrificar ao nada e chamá-lo a Arton para punir Garlet, você não sentiu nem um quinto da dor que você está sentindo agora. Essa dor que você está sentindo é uma agonia perpétua. É como se você tivesse nascido e instantaneamente você agonizasse em direção à morte eternamente. Caralho. É como se você mergulhasse num lago congelado e tivesse a sensação de você ser perfurada por milhares de facas. Só que é uma sensação que não termina com sua morte, porque ela permanece pra tudo sempre ali. Embora esse pra tudo sempre dure tão somente uma fração de segundo. Como é que é a palavra de poder dor? Os efeitos colaterais? Não sei não. Lembra de cabeça, Gui? Não. Acho que não existe. Power Stun. Kill. Não tem pain? Não. Quinta edição. Você me sacaneou. Você me sacaneou. Tem na terceira isso. Não tem problema, tem terceira aqui. Não tenho. Tô com os itens. Eu tô com os itens. Tá, certo. Vamos lá então. Você vai jogar uma salvaguarda de Constituição. Dificuldade 100. Vamos lá, ainda, Jim. Tem que tirar um 40. Tem que tirar um 40. Tem que tirar. Não, tirou 2, gente. Não, eu tirei um 13. Eu tenho também o. Eu quero ver só quanto vai dar. Passou um anjo, 9, né? Não, eu tirei 13. Ah, é que eu bati nesse dado aqui. Deu 44. Não, 44. Mais 5. 49. Dá quase a metadinha, hein? Quase a metadinha? Eu vou metadinha, usar uma resistência lendária. Vai usar uma resistência lendária? Vou. Oh. Ok, então com a resistência lendária você pode jogar com vantagem. Pode jogar com vantagem. Você resiste a essa dor. A dama da dor, ela olha pra você com fúria. Podia jogar com desprezo? Não, com eu fúria. Preferia. Com fúria. Não foi porque você resistiu. Yeah. E aí ela cerra o olhar assim, encarando você nos olhos agora. Ela nitidamente tá te vendo. E a dor aumenta. Se ela tá me vendo, eu dou uma roladinha pro lado assim. Tá me vendo já? Foda-se! A dor aumenta, Cira. A dor aumenta assim, de uma forma que você julgava que fosse impossível aumentar. Não, eu no meio dos meus gritos, né? Porque imagino que eu tô gritando desesperadamente, né? Você se lembra nesse momento de quando você se sacrificou ao nada, da última sensação que você teve. Aquela derradeira sensação de morte. Tá? Você está sentindo a agonia da morte. Mas você não está morrendo ainda. Joga outra salvaguarda. É a mesma CD? Mesma. Mas vai se fuder, amor. Eu não faço nunca nessa CD sem uma resistência lendária. Lembra quando vocês gastavam minhas resistências lendárias? Ah. Agora é minha vez. Ah, tá gastando as minhas. Entendi. Então beleza, eu vou gastar a segunda. Vai gastar a segunda? Pô, eu falei, é 100, amor, 100. Ok. Eu tenho 31 normal, de meu bônus normal, mais acho que 5 do cajado, e eu não lembro se eu tenho 5 tá, mais alguma coisa. Então tipo, eu nunca vou passar nessa porra. Eu sei que você não passa. Eu não passa por muito. Por muito. Não, mesmo meu grito, eu vou perguntar pra ela o que você quer. Você não consegue nem perguntar. No meio dessa agonia aí, você não consegue sequer falar. No máximo, um gritado de desespero ali. É, é o que eu tô fazendo. De dor. De dor. Tá lá no chão. Gritando insanamente. Você resiste mais uma vez, ela continua. Quantas você vai gastar? Todas. Todas? Quantas são? Eu tinha essas... Deixa eu ver se eu cumpri mais uma. Não, não precisa nem falar o número. Você vai até o final. É, eu acho que eu vou até o final. Você vai resistir até o final, então. E ela vai infligindo essa dor em você. Até a hora que eu falhar. Você vai resistindo o máximo que você consegue. Isso vai deixando ela irritada. Ela começa a agitar os tentáculos e ir na sua direção com as adagas. Ai, caralho. Pra depelar você viva. Mas aí a sua resistência fracassa. Sua resistência não é suficiente. Chega um momento que você não tem 5 resistências lendárias. Não. Tá? Chega um momento que você não suporta mais. Tem no máximo 3 e a carta, mas eu não vou usar a carta. Chega um momento que você não suporta mais essa dor, né? E aí você desfalece, você cede nessa dor. Você somente perde os sentidos. Desmaia. Uhum. Quando você começa a desfalecer, você para de gritar, seu corpo para de se debater ali, você para de tentar resistir e se entrega à dor, à agonia que ela está infligindo a você. No último segundo, antes de você se entregar àquela escuridão quentinha e gostosa da inconsciência, né, você vê duas coisas. Primeiro, a dama da dor, ela para de infligir dor a você quando ela sente que você cedeu finalmente, e aí ela se vira pra ir embora. Quando ela se vira pra ir embora flutuando, ela desaparece, ela fica invisível e você não a enxerga. Você vê nitidamente ela desvanecendo. Você, enquanto tá ali desmaiando, você consegue perceber que é um efeito similar ao de magia de invisibilidade que vocês usam. Algo que não seria capaz de enganar seus olhos, mas engana. Ela fica invisível. Você ainda vê um leve movimentar assim de poeira, de gravetos pelo chão, pelo local por onde ela passa, e depois nem isso mais. Interessante. Você faz alguma coisa como reação antes de desmaiar? Eu tenho essa opção. De repente, se você quiser tentar enxergar alguma outra coisa nela, sei lá. Usa repreensão infernal. Zoeira, vaca, filha da puta. Eu tenho repreensão obliterante ainda. Vai tomar dano de obliteração. Pode ser, é uma possibilidade. Não. Ah, eu queria talvez só entender o que é isso aí. Mas eu dá pra saber se eu tô ali ou se ela não me mandou pra nenhum lugar, então. Você tá em Sigil. Eu tô em Sigil. Tá em Sigil. Não quer dizer muita coisa. Não sei como é o labirinto dela. É, essa é a minha pergunta. Tipo, esse desvanecer dela, não parece que, por exemplo, tipo, que ela foi pra outro lugar, como se fosse ir pra... Não, parece que ela realmente ficou invisível. Ficou invisível mesmo. Tanto é que ela foi deslocando o ar, e esse deslocamento do ar foi deslocando coisas no chão. A impressão que você tem... é que ela flutuou mais acima do solo, uhum, pra não movimentar as coisas no chão e não deixar nenhum rastro da passagem dela. Mas você tem percepção às cegas? Não, tenho só visão verdadeira. Só visão verdadeira. Ok. Você pode tentar jogar um teste de percepção pra tentar perceber a presença dela, saber se ela tá invisível ou se ela teleportou. Mais um. Tô cheio dos 20 hoje, hein? Então, o olho ainda tormenta ainda. Ok. Deixa eu achar meu perception. 55. 55? Ela está invisível. Uhum. Um efeito de invisibilidade que consegue burlar até mesmo seus poderes. Vaca. Pergunta é por quê? Porque é legal. É estranho, visto que ela não foi mais poderosa daqui. Ela desaparece. Vai indo embora. E some do seu campo de visão. Beleza. Mais alguma coisa? Não. A escuridão te abraça. É. Tô querendo. E paz. Você fica inconsciente. Passa. Ai, ai. Enquanto isso. Na busca do castelo. 7 da manhã, né? Enquanto isso, vocês estavam lá descansando, todos, né? Tem alguma ação pra fazer no refúgio de vocês, no salão dos eventos? Aquele quarto luxuoso. Tá, mas descansar mesmo. Sensitivos, descansar mesmo. Ok. 7 da manhã. 7 da manhã nem tanto, né? Mas pela manhã vocês despertam. Certo? Servos, né, do Salão dos Sensitivos batem a porta. A primeira pessoa de vocês atender é o Desmond. E aí pede para que os serviçais entrem. E estão trazendo para vocês um de jejum farto. Assim, com farto em quantidade, em abundância, e em sabores, em sensações, como tudo no Salão dos Sensitivos é. Certo? E é servido esse café da manhã a vocês. E vocês vão despertando pouco a pouco, revigorados, depois de um longo descanso que vocês tiveram durante a noite. E aí vocês notam que, deitada numa das camas, está a Ciel. E ela, depois que todos vocês despertam, ela ainda não desperta. Cansada. Tá, agora uma coisa que não foi falado. Onde tá isso aqui? Tá comigo. Ah, tá. Só comer, né? Uhum. Levantar e perguntar pra ele como que estão as coisas. O Desmond, ele fala pra você, daquela forma que eu disse, né? Tudo voltou aparentemente ao normal. As destruições mais recentes foram refeitas, foram reconstruídas. A memória das pessoas está confusa. Diverge daquilo que vocês, que eu, lembramos. Mas fora isso, dá pra se dizer que Sigil voltou ao seu normal. Aquele normal insano que vocês conheceram. Uhum. Que não me desagrada. Afinal, já estou acostumado com esse local, mas não é o normal que estamos acostumados a ver em outros redutos por aí. Certo. Você lembra mais ou menos que momento que isso aconteceu? Foi no momento em que vocês estavam lutando contra aqueles seres aberrantes que estavam devastando a cidade, vindo com aquela chuva, aquela invasão. Sei. Sim. Eu nada. A tormenta foi naquele instante. E aí foi quando a Dama da Dor decidiu refazer tudo. Eu me lembro que teve um ser que estava com vocês, um verdinho. Sim, eu avistei ele ao longe. Vamos dizer, entre aspas, gigantes, confrontando a Dama da Dor. O Aldrich? Infelizmente para ele, ele teve o pior dos destinos. Foi mandado para o labirinto. Se vocês estavam perto de testemunhar, vocês viram a cidade sendo distorcida ao redor dele e ele desaparecendo com alguns outros pobres infelizes que estavam próximos. Felizmente eu não estava na área, porque a Dama da Dor não diferencia bons ou ruins nesses momentos. Ela simplesmente se desfaz de quem a deseja e tudo mais que esteja ao redor. Certo. Então agora está teoricamente tranquilo para o daqui. Sim. Relativamente tranquilo dentro do que é possível. Houve um lapso de memória nas pessoas, mas fora isso, tudo tranquilo. A ameaça que tínhamos aqui dos destruidores já não existe mais, graças a vocês. A outra ameaça, também graças a vocês, não existe mais, daquela tempestade chegando. Ela simplesmente foi desfeita num estalar de adagas da Dama da Dor. Ah, ela está acordando. Bom dia, né? Bom pra quem? Ah, mas será que aconteceu? Aquela amiga dela, Gnuma, ela saiu pra explorar o salão e disse que ela apanhou feio da Dama da Dor. Ah. Viu? Porque é bom dia pra quê? Não sou surda, tá? Dá pra ouvir. Entendeu? Eu sou quase tão bem quanto a Top. Só pra vocês saberem. Fofoquinha não dá pra passar. O que, que você fez pra te bater? Ah, onde sempre? Usei então veio que não era dela mesmo. Ah, eu fui ver se ela não tinha se corrompido com os anos que passaram. Em questão do reset que foi feito na cidade aí. Ah, dos 20 milhões. É. Mas tá tudo tranquilo. Ela não foi corrompida, não. Ah, que bom. Tá tudo bem. Certo. Imperador excruciante que eu senti, tá tudo bem. Ah, você está aqui, né? É. Eu achei que não ia estar, pra ser sincero, né, que ela me viu. O que você fez exatamente? Eu... Ah, a demoradora, ela tinha um objetivo aqui, né? Sim, todos temos. Isso. E se põe pra trás, pega uma taça com hidromel? Ela talvez um pouco mais. E aí eu fui ver se esse objetivo dela não tinha se corrompido com os anos, né? Se deturpado. E aí eu fui ver e não, tá tudo tranquilo. Ela ainda tem o mesmo cerne, vamos dizer assim. Entendo. Só que ela não gostou muito que eu fiz isso nela. Ela fez depois. Ia gostar, né? Ela foi atrás de mim, embora eu tenha corrido. Ela é boa nos pontos conches. Eu acho que não enxerga através das coisas. É uma possibilidade. E... Aí ela me causou uma dor excruciante por algum tempo. Ah. Talvez a eternidade, mas parece. A dama da dor lhe infligiu dor. Talvez seja daí o nome dela. É. E é uma dor do caralho. É. Felizmente eu nunca senti, mas quem já sentiu diz que é a pior que existe. Se você quiser sentir, vai ter no catálogo aí, talvez daqui a um tempo. Teve uma pessoa antes que sentiu e voltou pra contar a história? Ah, sim, acontece com muitas pessoas. Ah. É que ela ficou meio puta, acho, porque eu resisti. Ah, só gosta de castigar, então. É, eu não faço mais isso. Sim, ela julga as pessoas e... Eu não sei por quais parâmetros, qual é o filtro que ela utiliza, mas ela julga as pessoas e em algumas pessoas ela é mais severa, com outras não. Normalmente ela gosta muito mesmo de infligir dor às pessoas. Muitas vezes uma dor que não deixa sequelas, como o que aconteceu com você. Você não tem ferimentos. Algumas outras pessoas, ela simplesmente retalha essas pessoas. Por vezes até a morte. Ela até ia me retalhar, eu acho, mas aí eu falei, vou deixar, vou desmaiar que é mais fácil. Em outras pessoas, ela simplesmente se contenta infligindo desespero a elas. Você já viu uma pessoa surgindo da maladora nas ruas da cidade? Já. É praticamente um espetáculo. Todo mundo foge dela na hora que ela passa. Mas isso é... Bom senso? É. Talvez não. Não é um efeito mágico. Mas algumas pessoas... Eu te garanto que a dor que ela infligiu também não. Mas algumas pessoas levam até as últimas consequências esse desespero, desejo de fugir dela, e acabam se ferindo nessas fugas e ficando pior do que se sofressem as consequências. Ou se simplesmente ficassem no seu lugar e... torcendo para que a dama da dor passasse incólume por eles. É, mas eu tô bem no geral. Que bom. Bem, o café está servido. Sirva-se. Fale. Ok. Desmond, ele para de falar, começa a comer e beber. Vou lá comer, vou ver qual das frutinhas que eu lembro que faz, elas fazem efeitos diferentes nas pessoas, né? Tem coisas totalmente diferentes ali. Ah, é? É. Eu pergunto, sabe o que elas fazem, Desmond? Sei. Vai dizer ou vai guardar? A maioria delas enche a barriga e é muito saborosa. Mas aquele e aquele outro em específico tem poderes curiosos. É isso que eu quero saber. Eu sugiro provar o hidromel. Com certeza. Mas essa hora da manhã? Sim, ele é muito bom. Um pouco picante no final. É uma sensação de pequenas abelhas picando a sua língua. Nada assim doloroso como uma picada de abelha real. Mas é exatamente essa sensação que a gente tem. Mas é muito bom isso, porque essas picadinhas, elas despertam a nossa mente, espantam qualquer sono. Por incrível que pareça, esse hidromel não vai deixar vocês grogues. Legal, vou tomar. Acho que não funciona em mim, mas eu vou tomar. Eu moro todo mundo para tomar hidromel. Toma hidromel. Todo mundo toma hidromel? E eu vou falar o resto então. Não, é o tudo, tudo líquido, não tem nada para comer? Tinha coisas de comer, mas não vai acumular os efeitos. Não, acumula os efeitos aqui sim. Então. Aqui acumula os efeitos. Então dê o cardápio dos outros enquanto eu tô bebendo. Boa. Ok. Hidromel. Além do hidromel, existe também uma compota de frutas. De frutas roxas e azuis. Vocês não sabem se são dois tipos de frutas distintas ou se é apenas uma fruta cuja cor se mistura como se fosse tinta pingada assim numa tina de água, num balde de água, certo? E formam padrões ali coloridos, mesclados conforme a colher que mexeu esse doce. Ele tem um sabor adocicado e frutado ao mesmo tempo. Muito bom, muito saboroso. E é um doce assim, não é como comer açúcar ou como comer um bolo muito doce. Você sente que aquilo ali é doce, é adocicado, mas não é aquele doce enjoativo, certo? Por mais que vocês comam esse doce, vocês nunca vão se sentir estufados. É essa sensação que vocês têm, a impressão que vocês têm. O Desmond, ele fala pra vocês que esse doce, ele revigora e dá energia. E vocês podem comer o quanto vocês quiserem dele, que vocês não vão ficar enjoados. Fora isso, além disso, existem uns biscoitos. Esses biscoitos, eles são feitos de umas pequenas sementinhas, lembra o nosso gergelim, né? Só que um pouquinho maior e de cor avermelhada. E os biscoitos, eles são crocantes e no meio eles são cremosos. Crocantes por fora e cremosos por dentro. Eles são agridoces. Quando vocês mordem a casquinha por fora é azedinha, mas quando vem o recheio por dentro ele é docinho, gostoso. Então dá um contraste bom, uma sensação muito boa. E de acordo com o relato do Desmond, quando vocês comem esses doces, esses biscoitinhos, né, vocês têm assim aquele choque, aquele contraste que dá do azedo com o doce, né, ele desperta na mente de vocês esse mesmo contraste. Então vocês vão ficar com a mente de vocês mais apurada, né, para coisas que contrastam entre si. Seja olhar, distinguir um ambiente que esteja entre luz e sombra, né, ou seja outra coisa. Vocês vão comer tudo? Não, a fruta não é a minha área. Não, não tem fruta, tem doce. Não, tem uma frutinha lá. É uma compota de doce, tipo doce de abóbora, sabe? Ok. Vou pegar os dois e mais uma coisa pra forrar o estômago, né? Ok, vocês comem. Comer as frutinhas. Comer de tudo. Eu sou das frutas. Eu guardo dois biscoitos, tá, pra amanhã. Porque amanhã talvez a gente não esteja aqui. Aí estragou o biscoito. Mas caraca, biscoito mequetrefe? Tem duro 24 horas essa porra? É biscoito pra se comer na hora, não pra guardar. Tem um, e aí, ele continua comendo, vai ter um quarto item. Vai ter quarto item? Vai ter um quarto item. Ele continua comendo lá e falando pra vocês. Ele, oh, isso quase passou despercebido por mim. Que delícia. Ele pega uma mexona assim. Sabe aquela mexa tipo néspera, né? Que lembra um damasco, que é alaranjadona, bem escura. É uma daquela. Tá? Só que o tom de alaranjado dela tem estrias, assim, por todo o contorno dela, são estrias verde fosforescente. Ai, que legal! Parece radioativo. Se alguma coisa na natureza chama atenção, é ruim. É controverso. É venenoso. Não é não, tem algumas coisas que são chamativas, mas não são as venenosas. Elas só parecem as venenosas para espantar. Eu vou comer isso. Você vai comer, Siri? Of course, man. Ok. Ele pega, ele olha assim, tá maravilhado com a fruta, e quando você chega, pega e já começa a comer. Né? Quem mais come? Tem mais, né? Não tem uma só. Ah, tem várias. Ele já viu socado da mão do cara, foda. Não, tem um cesto. Tem um cesto dessas ameixas. Primeiro vai ver a reação dela. Primeiro vai ver a reação dela. Se for boa, é de boa. Ok. Se não for... Ele olha. Ah, gostosa, não é? Ele começa a comer. Sabe como é o nome dessa fruta? Ameixa veritas. Ameixa veritas? Sim. São deliciosas, não? São. Muito boas. O Murray é meio feio, não? É. Mas isso a gente sempre soube. E o celeirinho, ele é extremamente atraente. Depende do padrão de beleza. Tá querendo ele? Ah, você sempre quis ele, né? Por que não? Ah, sei lá, ele chama o Grial de meu elfo. Às vezes vai ter concorrência. Eu não ligo. Boa sorte, Celerinho. Deixa que eu não vou começar a frutar, não. Nada, é só a zona da verdade. É, ele vira pra você e pergunta: e aí, Siri? Teve algum progresso na busca de vocês? Que busca? No abismo? Vocês estavam buscando alguns itens? O que era mesmo? Você tá comendo a fruta, você tá sob efeito da fruta. Não, eu tô pensando se a gente for pegar a sua roda, a gente vai pegar outra coisa. Você foi buscar a chave, né? Ah, é? E a chave... Conseguimos a alma do Murray, sim, tá tudo tranquilo. É, mas a alma do Murray não é um item, né? É, pra ele é, né? Ele saiu vendendo. Pois preço. Pois é preço. Justo. Ok, inspiração. Justo. Inspiração, saiu muito bem. Ameixa veritas, quem come dessa fruta se sente compelido, é uma compulsão por dizer a verdade. Olha, o tempo todo. Que dó de vocês hoje. Dura 24 horas. Muita dó de vocês hoje. As outras coisas. O hidromel, tá? Também é feito de fruta. Afinal, mel é uma fruta. É sim, mas é uma bebida. Mel não é uma fruta. É, quem tomou hidromel vai ter, durante 24 horas, vantagem. Tem inspiração, Murray? Tem inspiração, Brett? Ou mais 10, se já estiver rolando com vantagem, testes que sejam baseados em inteligência ou sabedoria. A compota de frutas. Eu tenho dois. De fruta estranha. Vocês vão ter vantagem, ou mais 10, em todos os testes que sejam baseados em força ou constituição. Isso é bom pra mim. Pega a compota. E os biscoitos do contraste, eles garantem sucesso automático em qualquer teste de percepção ou intuição que vocês façam se utilizando de alguma forma de contraste como comparação. Por exemplo, você quer olhar para uma cena escura e tem algo claro do lado, por exemplo, você está num ambiente claro, quer olhar para um lugar que está escuro, esse contraste vai fazer com que você veja detalhes que você não veria normalmente. Interessante. Se alguém chegar mentindo para você e a outra pessoa falando verdades, você puder utilizar um como comparativo, né, você passa automaticamente para saber as mentiras que a outra pessoa está contando. E por aí vai. Outros usos criativos a cargo de vocês. Minha pergunta é, como que eu consigo uns desses para viagem? Será aqueles... Acho que sim, eu vou lá ver. Leve quantos quiser. Deixa eu ver aqui. Você pode levar um D10 de cada. Não, legal. Vou levar um D10 de cada. Vou levar 10 de cada então, porque cara. Vá 10. Não tenho D10. Eu tenho. O único que eu não tenho. É o que eu mais tenho, Brad. É que eu separo pro... pra outra coisa. Jogo de vampiro, vários D10. É, eu separava pro Mantic e pro Médico. Que falta que faz o dia aqui hoje, hein? Por quê? Porque ele poderia ter comido a minha chaveritas. E revelar o segredo do dragão negro. Não, e é verdade, hein? Vamos presumir. Eu peguei 6 de um. 10 de outro. E 9 do outro. Caramba. Tem um quarto. Ah, é verdade, tem um quarto, né? Tem a mexa. Tem a mexinha, A mexinha eu vou dar pros inimigos. E 3 ameixas. Okay. 6 compota... de mel, 10 compotas, 9 biscoitos. A compota mais 10 em força e constituição? Isso. Que é teste do... Aqui nos meus itens. Baseado nessas habilidades. Não, depois eu vou passar pra lá, porque tem toda uma ordem, o Brad, tá vendo os itens? Compra quantos dá. Constituição ou vantagem. Já põe no novo? Não, na ordem. É porque no novo... Anota aí, alimentos dos sensitivos. E anota as coisas que você pegou. São 6 compotas. A cabeça do Morin mede 7 quadrados. 6 garrafas de hidromel. De doce de fruta. Se eu tivesse condições, eu ia fabricar trena de mim assim. Um pouquinho mais larguinha. Mas na escala padrão do D&D. Ia ter feet, quadrado, metro. As três escalas. Fazer umas treninhas de um metro assim. O que é baratinho, só quando o paquete aqui é R$3. Nossa. E os caras estão tendo lucro de mínimo 100%, né? Então pra eles deve ter custado R$1,50. Pro cara que fabricou deve ter custado 75 centavos. Mandando da China pra cá. Então é extremamente barato isso aqui. E quanto o escravo recebeu pra fazer isso? Recebeu a chance de permanecer mais um dia vivo pra trabalhar no dia seguinte. Se eu tivesse como, eu ia fazer isso e vender. No mercado RPG. Ia ganhar uma grana. Não, e depois ele tem anotado. Depois pode anota aqui. É isso, ele vai ficar com você. Ele vai ficar comigo esse? Ou você quer com a nota? Não, acho que é bom pôr aqui, né? Pra consultar quando for necessário. É porque eu não lembro o que faz. O hidromel, vantagem ou mais 10 em testes baseados em inteligência e sabedoria. Comporta. O hidromel da clarividência. A compota vigorosa é a mesma coisa, só que força e constituição. E os biscoitos do contraste. Que garantem sucesso automático em percepção e intuição quando você tem algo para comparar. Você consegue contrastar o que você está observando com alguma outra coisa. E a Meixa Veritas, roubada de Willow. Que você dizer fala a verdade, verdade nada mais que a verdade. Dizer a verdade nada mais que a verdade o tempo todo, mesmo que não te perguntem. Sabe bêbado quando começa a falar de monte? É tipo isso. É, na verdade, acho que a ameixa veritas é só uma fruta alcoólica. Pronto. Obrigado. Bom, e aí, o que vocês vão fazer? Comer frutinhas, ganhar boninhos. Outras nem tanto. Hã? Outras nem tanto. Por quê? Ficar falando a verdade não é necessariamente um bônus. É, sei lá, eu já não faço muito diferente disso. Bom, o que vocês pretendem fazer então? E aí, vocês... Ah, eu preciso só passar umas sensações aqui pra galera, enquanto vocês vão fazer o quê? Depois a gente já pode seguir pro nosso plano. Tá, que eu não sei qual é, mas tudo bem. Plano do ar. Ah, Jus, eu sei que você ia tentar descer e falar isso. Não, não, isso aí depois. Depois? Depois. Vamos pegar primeiro as três e depois vamos para as outras três. Eu vou dar uma volta rapidinho. É meu. Você pode me avisar quando estiver pronto. Uhum. Eu vou aí. A gente lutou com um dragão aqui perto, não foi? Sim. Eu quero ir até onde um desses locais onde o dragão tenha destruído algum prédio. Uhum. Só vou usar um negocinho. Eu tenho na memória como ficou o lugar da batalha e tudo mais. Certo. Eu quero tentar usar esse contraste pra ver o que, que a Dama da Dor fez pra resetar isso. Meu Deus do céu, outro que vai. Você foi descobrir do jeito. Ofensivo. Na miúda. Talvez um pouquinho de mais como ela age. Certo. Tá, qual que é o contraste que você vai usar? Só pra eu entender. Do que o dragão e do que a tormenta fez na cidade. Vai puxar pela memória. Na memória e como tá hoje. Verdade com falso. É. Verdadeiro com falso. Muito bom, inspiração pra você. Isso aqui é entender como que a Dama da Dor fez. Isso. Ok. Tá. Eu vou dar umas voltas ali nos prédios, ficar lameando. Você para e fica observando o local aqui. Tá destruído e o local tá inteiro de novo. Certo? E aí você percebe que o local... Um prédio ali foi destruído pelo Dragão da Tormenta e corrompido pelo sopro dele. Uhum. Você se lembra nitidamente disso. E aí você olha para aquele local ali que tá inteiro, intacto de novo. Como se nada tivesse acontecido. Mas você consegue ver que tem algumas mínimas, minúsculas diferenças nesse lugar. Você consegue perceber isso. O local ele não tá exatamente como era. Você consegue ver que uma parede que era laranja, bem clara, quando ela se recompôs num tom de laranja um pouquinho mais escuro. Certo? Você nota que a disposição dos tijolos naquela parede, você olhando, puxando da sua memória como que era aquilo, você nota que aqueles tijolos eles estão numa disposição ligeiramente diferente. É uma coisa muito sutil. Muito sutil. Você só está conseguindo perceber isso de fato, né? Porque você é muito observador. Porque você tem uma memória muito boa. E por você estar sob influência dos biscoitos contrastantes. Isso te dá uma compreensão diferente da coisa. Certo? E você observa esse prédio. E aí você observa outro prédio e vai notando isso... de forma similar. Tá inteiro de novo, mas tem algumas mínimas diferenças que no final das contas não fazem. Bate no seu quarto, talvez. Não são importantes. Lá de fora. No meio dos olhos. Ainda alguma coisa sua? Não, isso aí a gente usava, se não me engano, lá na esteira, não é? E aí você vai olhando, Celerinho, você vai vendo, ó, tá inteiro de novo. Igual era, só que não é igual. E aí você sente ali, por todo o conhecimento que você já tem dos poderes que o grupo tem utilizado recentemente, né, por ter passado um tempo, ainda que diminuto, ali com o Aldrich, entendido a natureza dele, alguém que venceu o próprio tempo, que manipula com maestria o tempo e o uso que todos fizeram do tempo, embora se ele tenha feito uso do tempo assim, não de forma tão acurada como o Aldrich fez, né? Foi bem mais atrapalhado do que ele seria. Você tem a convicção de que a Dama do Dor não retornou o tempo, não regrediu o tempo ali para reconstruir a cidade. Não foi um tempo, um efeito de volta ao tempo. Mas você consegue notar o seguinte: entulho que havia ali, que deveria estar ali em algum lugar, você vai olhando ao redor, uma cidade que está toda configurada, toda formada, toda em pé, e você não nota o contraste que seria ruínas, né, que seria entulho espalhado por todos os lugares. Você não nota isso. Não tem esse contraste de entulho. Então você chega à seguinte conclusão, de que o entulho que existia ali, ele foi remontado, foi recolocado ali, reconfigurado. Por mais que tenha ficado igual, algumas pequenas, minúsculas, imperceptíveis diferenças para outros olhos que não os seus, certo? E você, conforme vai circulando pela cidade, você vai notando um padrão que te chama a atenção, tá? Deixa eu ver. Você nota que tem um, isso forma um padrão. E aí você precisa me estabelecer como que você vai definir que padrão que é esse. Você vai rolar um teste, se você vai contrastar com alguma coisa e passar automaticamente se você fizer a escolha correta. Mas como assim um padrão? Você vai andando pela cidade, você vai vendo que tem esses locais que foram reconstruídos. Uhum. E você percebe que você já viu isso, algo similar a isso em outro local, em outra ocasião. Diversas vezes. Muitas vezes. Muitas mesmo. Nossa. Agora é uma pressão. É uma pressão psicológica aí, então, hein? Tá. Onde que eu já vi isso? Você pode rolar um teste de intuição. Você pode falar pra mim, ó, eu acho que esse padrão tem a ver com tal coisa, então eu vou comparar com outra coisa que é oposta para me beneficiar do biscoito. Essa frase é engraçada. Ou você pode simplesmente falar, não, eu quero contar com a sorte. E rolar. E rolar um dado. Deixa eu ver se tem algum atributo que seja sorte. O que representaria a sorte no D&D? Não tem, né? Persuasão. Persuasão? Eu acho que ele teria mais ligado a um insight, amor. Não, sorte vai ser um D20 seco. E você vai escolher dois números do D20. Se é algum dos dois números, acontece uma coisa. Nossa. Fudeu aí, Bredão. Melhor se ele tentar contrastar com alguma coisa aí. Passar automático, hein? Se a sua escolha no contraste não for a melhor escolha, simplesmente vai rolar o teste. Uhum. Se for a escolha perfeita, você não precisa rolar o teste. Tá. Eu já vi muitas e muitas vezes. Muitas e muitas vezes. O que você já viu? Muitas e muitas vezes acontecendo. Que é similar a isso que você está vendo. A destruição, a reconstrução. Tá, eu acho que não seja isso. Mas eu vou tentar puxar. E pensa fora da caixa. Hã? E pensa fora da caixa. 14. Pensa fora da caixa aí. Esses dados ainda. Eu tava indo num passe. Você tá olhando pra construções, pra prédios. Sim. 13. Mas talvez não tenha a ver com construção civil. O que você viu várias e várias vezes. Ih, sempre tem um valor ruim. 11. Vou tentar puxar da memória da moça Gatton lá. Quando ela viu o universo dela se desfazendo e criando um novo ciclo. Porque teoricamente foi isso que aconteceu. São coisas parecidas, mas diferentes. Então tem um padrão de do passado, mas ele não é totalmente igual. Certo. E ver se isso se encaixa por aqui. Ok, não é exatamente o que se encaixa, não é esse padrão que você tá vendo. Então você vai rolar um teste de intuição. O biscoito, no caso, então, te dá vantagem agora. Isso. E você pode rolar o D20 e escolher dois um número agora. Como um bônus. E se optar só por ele, seria um 2. Então você vai escolher um número e tentar tirar esse número no D20. Não, eu faço os dois testes, então? Eu faço os dois. Tá. Primeiro eu vou fazer, então, da intuição. Eu vou jogar com inspiração pra ganhar mais 10. Ok. Então, um 20 natural. Deu 56. Beleza. Puxa a carta. E? Cartas são importantes. Ah, beleza. Ganhei a maior vantagem. E agora o D20. Você tinha um 20, né? Isso. Um crítico. Um crítico. Beleza. Então você vai escolher 3 números no D20. Tá. Ganhou um bônus aí por esse 20. 1, 9 e 15. 9, nossa. 15. Ah, 7. 7, não foi. Não, cara, foi ligação com o terror que rerolar? Não. Certeza? É muito pouco. É pouco a chance. Não, 15%. Ele não pode usar a carta que ele ganhou uma vantagem e rolar 2D20? Pode, se quiser. Essa carta que você vai usar pra nada aí. Queima a carta. 1. Boa, garoto! É a primeira vez que o 1 é o crítico. O 1 é o crítico. Muito bom, muito bom. O que acontece é o seguinte. Eu nunca mais. Observando e lembrando a destruição de um universo anterior e tal. E refletindo sobre aquilo, a Dama da Dor passa perto de você. Eu tenho percepção às cegas, então eu olho pra ela. Eu falo, opa, bom dia. Não, ao contrário, se você tem percepção às cegas, você nem olha. Ela passa perto de você. E você nota que tem um outro prédio que tá em ruínas ali. O prédio do... Da outra guilda. Da outra guilda. Não, não. Não, ela não reconstruiu aquilo, né? Não, aquele lá não tá... Tem alguns outros que estão quebrados, caídos ao pedaço. Uhum. E você nota que tá destruído ali. E a Dama da Dor, ela passa perto daquele prédio. E aí tem uma série de pessoas perto dela... com medo, outros adorando ela. Ah. Ela simplesmente tá ignorando, cagando não é pra aquelas pessoas. Ela tá normal. Né? Ela para diante do prédio, um sobradinho pequeno. Ela agita os tentáculos dela e as ruínas do prédio se erguem e vão se colocando no local de novo. Vão se fundindo novamente ao prédio. Uhum. Ela reconstrói. E você vê que ela faz isso ali, naquele prédio. Do lado tem uma outra casinha ali que tá meio caindo, ela vai e refaz ali também. Ela tá acabando de reconstruir a cidade ainda. Ela não... E ela olha na direção das pessoas que estão observando ali. As pessoas que estão próximas, né? Num raio de 18 metros. E ela encara essas pessoas com um olhar perturbador. Você, à distância, você consegue perceber. E as pessoas saem correndo desesperadas. Em pânico. Algumas pessoas são tomadas pelo desespero de forma tão grande que elas começam a rasgar a própria face em desespero. Tem alguém olhando pra ela enquanto ela tá fazendo as coisas. Por isso. E as pessoas desaparecem dali. Em pouco tempo o local tá vazio. A Dama da Dor, ela parte, ela desaparece do seu ponto de vista. E... some, de fato, né? Você não vê mais ela. E aí depois, pouco tempo depois, as pessoas voltam a circular por ali como se nada tivesse acontecido. Você, diante dessa cena, diante do que você testemunhou, das investigações que você fez, de tudo que foi compartilhado com você sobre a respeito da Dama da Dor, sobre o que ela é, como ela age, como ela funciona, o que aconteceu nessa cidade, se lembrando da menina gata, do que aconteceu com o universo antigo, e se lembrando principalmente das palavras da eternidade, você chegou a uma conclusão. Quando você se lembra do que a eternidade disse, que na verdade não foi a eternidade que disse, foi até o Aldrich, né, que disse, esclareceu para vocês sobre um pouco da natureza do universo, né, que a vida é inevitável. Eventualmente, nos muitos, muitos infinitos universos que vão surgir e desaparecer, em algum momento a vida vai surgir nesses universos. Ela é inevitável. E de tal forma, da mesma maneira que a vida, o surgimento da vida é inevitável, o surgimento da vida inteligente também é inevitável. E vocês testemunharam isso pelo menos uma vez, quando o próprio vazio entre as dimensões adquiriu vida e consciência. E tiveram relatos de outras vezes em que isso aconteceu, quando a Terra tomou vida e consciência, quando o tempo tomou vida e consciência, né? Então, viva, coisas vivas, algumas dessas coisas conscientes. E aí te dá um estalo e você sente um desejo latente de romper limites e sonhar, não, de voar pra fora de si e olhar a Sigil do alto. Você faz isso? Vamos lá. Você vai e olha a Sigil do alto, de longe, assim, aquela rosquinha bonita, dá até vontade de mergulhar assim num copo de café com leite. Você olha para aquilo e aí você pensa numa outra coisa que é completamente distinta daquilo que você tá vendo, mas contrastam tão grande, tão enormemente, que partilham similaridades. É como se você estivesse olhando para Sigil de longe, como se você estivesse vendo nas suas pesquisas em Lenoren, nos estudos que você fez, que você ouviu falar de outros pesquisadores, que você teve contato, que você leu. É como se você estivesse olhando para uma parte minúscula de um corpo de um ser vivo, como se você estivesse olhando para uma célula, como se você estivesse olhando para algo vivo, como se a cidade fosse viva. Sigil é uma célula da Dama da Dor. Porque aí sim você entende. As construções, elas se recompuseram. Seria uma engrenagem da Dama da Dor. Mas não perfeitamente como elas eram anteriormente. Da mesma forma que acontece com o corpo quando ele se regenera de um ferimento. E você já viu isso incontáveis vezes em seu corpo, no corpo dos seus companheiros. Os corpos se regenerando. Eles ficam aparentemente iguais. Mas se você parar para observar mais a fundo, mais detalhadamente, você vai ver que as células que fecharam o ferimento não são mais as mesmas. Não se recombinaram da mesma forma. Então existem algumas diferenças que são sutis, que somente um olhar clínico minucioso consegue perceber. E aí você consegue entender isso. A Dama da Dor, de alguma forma, ela está ligada a Sigil. Como se a cidade fosse uma coisa viva e a Dama da Dor fosse a personificação dessa entidade viva. Como se a Dama da Dor fosse, vai parecer plágio, mas caiu como uma luva, como se a Dama da Dor fosse o avatar da cidade de Sigil. A consciência da cidade manifesta numa entidade física e que passa o tempo todo, tal qual as células do corpo reconstruindo um corpo ferido, curando essas feridas da cidade, eventualmente atacando um ou outro corpúsculo que possa representar uma ameaça, seja uma divindade que invade a cidade, seja pessoas que tentam conspurcar a cidade, ou seja, alguma pessoa que demonstra um comportamento que não seja adequado, um comportamento que pode se multiplicar e se espalhar, tal qual um câncer, como uma adoração à Dama da Dor, algo que pode se tornar uma seita incontrolável, e completamente irracional, como muitas da seita são. Então, quando você voa da cidade e você olha ali e você vê os rastros da destruição, que lembram cicatrizes muito tênues, você se dá conta disso. É como se a própria cidade fosse um ser vivo. Ainda que não tenha um coração, que não tenha um sistema circulatório como vocês conhecem, como estão acostumados, mas é como se a cidade fosse viva. A Dama da Dor fosse a personificação da consciência dessa coisa viva e agisse não exatamente como um antivírus, mas como um anticorpo da cidade. É essa a percepção que você tem. O que você faz? Vou voltar. É só ter mais uma ação. Não, relaxa. Já descobri como ela voltou à cidade. Uhum. Agora eu queria ver, tentar descobrir como ela destruiu a tormenta da cidade. Porque eu posso usar até mesmo a Lisbeth, foi afetada pela tormenta, e a cidade, ela não, ela também foi afetada, mas hoje ela não tá mais. Eu queria ver se eu consigo encontrar algum rastro da tormenta, né? Alguma coisa que fizesse a ligação que ela um dia já passou ali. Alguma dessas cicatrizes, alguma coisa que tá. Alguns de vocês já testemunharam, né? Até viram isso. É. Algum de vocês até testemunhou isso. Não lembro quem foi que testemunhou. Mas principalmente quando... Hã? Mas principalmente quando você... Vou descrever. Principalmente quando você foca na Lisbeth, aí que te vem a fagulha, né? Quando a Lisbeth... Vocês estão num momento crítico. A Lisbeth, ela cria inúmeras cópias de si mesma pra atacar os inimigos. Eu não lembro quem foi de vocês que viu a Dama da Dor fazendo algo similar. No momento crítico da cidade surgiu incontáveis cópias da Dama da Dor para combater a tormenta, como se a tormenta fosse uma infecção e a Dama da Dor a cura. E possuindo tais poderes, é como se em Sigil a Dama da Dor fosse uma divindade. Embora Glórien nunca tenha feito isso por estar enfraquecida, insegura, cheia de dúvidas em sua mente, você sabe que os deuses, para eles, sempre bastou um mero estalar de dedos, um pensamento, para banir a tormenta de seus próprios planos, onde eles são totalmente onipotentes, onipresentes, oniscientes. Então é como se, em Sigil, a Dama da Dor fosse, ao mesmo tempo, um sistema de anticorpos e uma divindade também. Embora ela não permita que as pessoas a venerem como uma divindade. Uhum. Aí eu vou... Depois de toda essa reflexão, toda essa viagem, eu vou ir voltando lá. Certo. O templo lá. Mas tem algo que não bate sobre ela. Eita. Um monte de coisa. Tem algo que está faltando ainda. Aí você vai retornando e faz mais alguma coisa? Não. Então, beleza. Siri, você vai até então os sensóriums, né? Conversa com as pessoas dos sensóriums, eles saúdam vocês. Você, né, no caso. Dão as esferinhas pra você transmitir as sensações. Uhum. E você vai passando todas as sensações que você deseja pro acervo deles. Sim. O que você vai passar? Então, eu não lembro. Esse que é o pior. Hã? É que eu lembro que ao tempo eu tava pensando, tipo, ah, eu tenho que transferir essas coisas, mas eu não lembro agora o que que é. Você quer pensar e depois passar depois uma lista? Depois eu passo, é. Melhor. Beleza. Bom, uma das sensações vai ser agredida pela Dama da Dor. Essa é. Essa agora todo mundo sabe que não é pra mexer com a Dama da Dor. Todo mundo da cidade vai saber. Outra sensação é como é tocar uma das três chaves. Não, isso jamais. Essa é uma sensação que eu vou guardar só pra mim. Vai perder a carteirinha. Prova. Vai perder a carteirinha de prova ciência. Que eu toquei a chave. Ninguém sabe. Vai perder a carteirinha de ciência. Bom, então você pensa numa listinha. É, eu preciso que passe a listinha, não tem problema. Beleza. O que mais vocês farão? Eu preciso tirar o pessoal de sigilo do meu plano, né? Como o pessoal de sigilo do seu plano? Lembra aquela galera que tava com aquele caos em sigilo? Eu peguei umas pessoas de sigilo e coloquei no meu plano. Lembra que a gente foi salvando? Não foi a primeira coisa que você fez quando chegou em sigilo? Eu não lembro. Foi? Foi? Ah, então já tirou todo mundo dos tubinhos, abriu o seu plano e falou: fora, galera. Fora, galera. Ah, então tá bom. Já estão salvos. Já inclusive salvos. Você também, Gnoma. Já saiu lá. Já saiu, Gnoma. Ok. Bom, o que vocês vão fazer a seguir? A gente vai pra. Vamos voltar pro reino de. Onde tava, galera? Reino de Kim ainda, né? É. Ah, eu só vou falar com a, esqueci o nome da raça em português. Pode falar em inglês. Tá, da Dragonborn, né? Eu vou guiar ela, assim, tipo, falar que tem amigos pelo mundo, vou falar dos dragões, dos draconatos que eu soltei também, pelos planos, e se ela quiser seguir eles, ela é muito bem-vinda. A gente deixou eles lá no reino de Kim, né? Os seus draconados. Sim. A gente tem que voltar pra lá de novo. Ficaram todos no reino de Kim? Ficaram, lembra que eu dei ideia? Eles adoram guerra. Eles são os P.O. pra cada um. Eles adoram guerra. Eles são os P.O. pra cada um. Eu só não lembrava que tinha sido no reino de Kim. Foi. Beleza. Quantas as guerras que tem lá, nossa, que tem guerra. Os caras só sabiam guerra, no mundo dele só tinha guerra. Então agora põe no reino da guerra. Não, os caras eram pacíficos, seus loucos. Mas era, tinha alguns que construíam coisas e o resto era só soldado. Não tinha isso, era mundo. Não tinha nada no mundo. Não tinha nada. Beleza. Bom. Deixa eu só anotar isso aqui. Eu acho que eu descobri o que você tava tentando perguntar. Eu sei como ela resolveu a cidade. Como? Se eu te contar, você não vai acreditar. É controvérsia, eu já acreditei em muita coisa. É. Eu vou falar assim, você tá vendo aquele prédio ali? Tô. Você lembra como ele era? É, como uma bosta, não é? Não. Ele era alguns tons diferentes na construção. Virou arquitetônico agora, você tá evoluindo, hein? Ah, é memória. Ah, a minha falha. É, então. Acho que é defeito do nada. É, aparentemente, ela não voltou o tempo. Ela tá apagando a memória das pessoas e está reconstruindo a cidade. Como se ela fosse um titã. Por isso aqui é uma cicatriz. Interessante. É, inclusive ela fez isso na minha frente. Ah, é? É. Que da hora. E aparentemente ela não ligou. É só não mexer com ela, que ela não liga. Mas é uma coisa de um louco. Então, uma coisa, Slerin, você que é um pouco mais entendido de magia. Que tipo de invisibilidade alguém teria que passaria aos nossos olhos? Aparentemente ela é uma deusa aqui. Opa, oxe. Ela manda aqui. Ah, ok. Saúde. É como se ela fosse a protetora da cidade, igual os anões têm lá, aquela estátua que fica. É, teoricamente ela. Ó, a maior. O cerne dela, vamos dizer assim, como me caiu aqui em mente, foi proteger a cidade. Sim. E acho que ela pode ter um poder que assume igual os outros, igual, por exemplo. A Mihana tinha no seu plano? No meu plano? No plano, no plano dela. Tá bom. Porque no meu plano, você fala no meu plano, eu penso no meu plano. Ela podia fazer o que quiser. Ah, faz sentido. Joguem intuição, vocês. Mas isso aqui ou religião. É, isso aqui não parece um plano... Isso aqui parece um plano material. É isso que não tá batendo. Religião? É porque não é Deus. É, ou intuição ou religião. Para cada intuição aqui. Eita! Vou de religião. É de religião, Brenão? Caralho! Você é uma pessoa religiosa? Eu tô. Uhum. Eu tô religioso. Abreu 57. Qual a sua religião? Boa. Eu mesmo. Exato. Pra ser Deus, você tem que ser religioso. Quando você se lastima, você fala, ai meu, eu mesmo. 32, o meu. Vai dar 52? 54. Entendeu? Eu joguei intuição. Mas meu intuição, meu não é religion. Minha intuição meu também. Eu não sou 57. Tão religiosa assim. Ok, eu sou que vai falando isso, vocês vão confabulando, né? Instintivamente, sincronicamente, vocês têm o mesmo pensamento e externalizam ele ao mesmo tempo, praticamente. Mandrake. É? Mandrake. Mandrake. Mandrake, é isso aí. Meu Deus do céu. Você não é uma deusa? Que aspecto ela representa? Ela não é a dama da dor? Essa pergunta vem a vocês. Meu Deus, por que você está aí, por exemplo? Dor? É, porque ela causa muita dor. Parece que é especialidade. Eu acho que isso seria punição dela. Punição? É, mas... Quando você não segue. Talvez ela represente... Olhando visto que eu vi hoje, ou a proteção ou idealização. Ela pode ser um ideal de proteção, mas é bem relativo o ideal de proteção, né? Porque varia de pessoa para pessoa a proteção. Sim. Ao proteger alguém, às vezes você toma medidas extremas. Extremas, né? É. Mas é tão estranho. Falta só saber como ela foi criada. A eternidade criou ela. Olha. Foi a eternidade, criou ela. Foi isso, a Lisbeth viu e disse pra vocês. É, a eternidade criou ela. Já temos uma pauta na próxima conversa. É, não sei se ela vai querer conversar com a gente de novo. Talvez não em solo dela. Da próxima vez, talvez ela venha até nosso solo. O que ela pensou quando ela criou a Dama da Dor? Proteger a cidade. Mas se a Tamanadora ela não tem teoricamente uma consciência, porque ela não é um ser vivo, ela é, vamos dizer, um construto, então a proteção ela vai estar deturpada. Porque é que nem aconteceu em outro planeta, né? Às vezes você cria algo para proteger, mas às vezes aquilo quer proteger o mundo de você mesmo, então ele tenta te matar. Faz sentido, porque exato. Não tem sentimentos. Mas por que isso é tão importante? Proteger aqui? É. Porque é aqui onde tá as informações das chaves. Teoricamente é aqui que os humanos, ou tipo, os seres inferiores, conseguem iniciar a trajetória para buscar se equiparar com as entidades que despertam. Então por isso aqui é tão importante, por isso que precisa de tanta proteção. Não sei, parece vago vindo da eternidade. Se não, ou é qualquer entidade que despertar, não importa o que ninguém faça. Porque não importa o quanto a gente treine ou quanto tempo a gente treine, a gente nunca vai chegar numa entidade sem ter as runas. As chaves, a roda. Não sei se é uma roda mesmo, sei lá. Uma roda de carroça talvez servisse. Ela tá estranha. Acho que tem algo mais aqui nessa cidade. Será que aqui já foi a casa da eternidade um dia? Acho que não. Uma casa redonda, meio estranho. Não tava com os móveis direito. Nunca vi uma toca hobbit, né? Só a porta. Quem chegou aí? Só a porta. Os tetos, as paredes também, tudo janela. Redondado. E a janela, só isso que eu não. Vamos lá, belezinha? E aí, Sabo? Beleza? Outra. Né? Oi, tudo bom? Nada? Joia. É inveja, é inveja, é inveja. Parece que muita gente tem inveja desse toque, Rodrigo. Parece. Eu de apoio pra subir no normal. Alguém tem que ser escada pra piada funcionar. E aí, Capalante, tudo bem com o senhor? Bom, o senhor tá sumido, hein? Ah, tem que subir um pouquinho pros outros sentir falta, né? Tá senão, certo. Senão não tem graça, né? É, não dá, né? Então não dá, é verdade. E aí, vocês estão jogando? Tá. Não, jogando. Vou jogar só em três. Estamos só em três. Cadê o Restante do Clã? Ah, vai ser o Clã. É aquele filme, sim. Éramos seis. Éramos seis. Agora somos três. Faltou o Dia, Denise e o Ariel. E o Ariel. É. Mas tá bom, né? Tá bom, 50% a gente joga. 50% tem jogo. É. O nível que tá, né? É, não tá tranquilo. Dá pra fazer várias coisas. Os caras estão passando um monte de teste automático aqui, sem precisar rolar nada. É, então. Finalmente, né? Depois de muitos testes com 100. Foi de um teste aí, CD 100, filha da puta! Pelo menos em automático. É. Ela quer, mas não quer. Pega ela, Rodrigo, ela não sabe descer. Mas ela não quer vir? Ela é porque ela tem medo da beirada. Você tem que vir pra cá, pegar ela e descer com ela no colo. Entendeu? Engraçado. Parece uma taturana andando no chão. Ela tem medo. Mas ela sobe, né? Ela só sobe, descer não desce. É. Nunca olhe pra baixo. Ela tem que pra olhar. Pra subir você não olha, pra descer são outros 500. Bem, já que a gente tá confabulando todas essas questões... sobre Deus, essas coisas, eu tenho pensado numa coisa há algum tempo. Não sei se é uma boa ideia. Mas o que vocês acham de... antes da gente combater o nada, começar a pancadaria, pá, pá, pá, a gente ser espancado, né? O que vocês acham de a gente tentar conversar com ele? E tentar um acordo? Que acordo? Posso fazer uma pergunta em cima da sua pergunta? Foi. Ele vai tentar conversar? Não sei, mas... Ele vai querer conversar, mas primeiro é assim, de tudo. Não importa, mas eu me pergunto é o que vocês acham de a gente tentar. Se ele vai responder, se ele vai querer, é outros 500. Mas eu acho da gente dar essa opção de talvez a gente não ter um embate, lutar, perder N vidas. Da gente tentar uma conversa. De a gente chegar num consenso. Porque assim... se a gente conseguir todas as negócios que a gente tem que conseguir, a gente vai ter que fazer alguma coisa contra o nada. Uhum. Com ele em si. E a gente não pode extinguir ele. Porque senão explode o universo, pá, pá, né? Tirar um nada entre as coisas. Exato. Então, a minha ideia é, tipo, deixar ele vivo, mas não como uma entidade. E se a gente oferecer pra ele, ele ser o que ele sempre... um Deus normal. A gente pode fazer... em questão do desejo da eternidade. É, mas aí a gente precisa de runas que tá com ele, né? Então antes da gente pegar a roda... ele não vai querer. Antes de tudo, a gente vai ter um embate com ele. Pra conseguir pegar essas runas e aí ter a opção do desejo da eternidade. A questão é, e se a gente não precisar entrar num conflito direto? E se a gente entrar numa negociação com ele e falar assim, beleza, você não sempre quis estar perto dos seus filhos, né? Ser uma entidade, sentir o que é além, né? Então, e se você virar um deus? Você dá as runas, a gente transforma você em um deus, né? E a gente encerra sem sangue. Parece justo. Eu acho que é uma possibilidade, talvez. Uma coisa, talvez, pra gente não perder tantas vidas. Também acho legal vocês encerrarem sem sangue. Mas eu nas quero meu dentro do meu. Eu quero meu sangue dentro de mim. Parece justo. É. Acho difícil a gente topar isso. Sim, mas eu acho que a gente... por que não, né? O não a gente já tem. Vamos atrás da humilhação. O não, o não dois, o não três, talvez o não seis. Né? Então, mas falei, pode ser que não dê certo, né? Então, por isso que eu falo, vamos pegar tudo que a gente tem, que a gente consiga pegar. E aí, antes da gente fazer o embate decisivo, pra gente conseguir pegar as runas, a gente tenta uma conversa. Eu acho que talvez seja um pouco plausível. Até porque muitas pessoas vão morrer no embate que a gente fizer com ele. E eu não quero ser uma dessas mortas, assim, né? Você sabe. Eu tento continuar vivo aí por um grande tempo. Não parece que você quer muito isso, não. Quero sim, porque nunca disse que eu vou viver pelas coisas certas, que eu vou ser uma pessoa pacífica, né? Mas eu quero tentar, pelo menos, né? Vamos avaliar as circunstâncias. É. Só uma coisa que veio na mente, só pra mim não esquecer. De aproveitar que hoje eu tô falando bastante a verdade, assim. Hoje eu vou jogar na mesa pra todo mundo. Aproveita e revela onde você estava. Como assim? Na noite. Não! De 24 de... Hoje é a verdade? É. O que aconteceu com aqueles Halflings? Que Halflings? Eu não sei. A verdade é que eu não sei. Os três Halflings que sumiram. Vamos fazer assim, ó. Dá uma dessa pro Kurama que ele te responde. Levou eles pro seu milícia. Ok, que mais? Ok. Bem, eu tenho mais uma coisa pra fazer na cidade só. E aí, por mim, a gente já pode ir. Eu tenho só que falar com uma pessoa. Tá bom. Você vai ser sozinho, velho? Eu prefiro. Não, relaxa, é uma criança. Eu não vou me meter em confusão. Ah, não. Tudo bem. Dessa vez eu prometo. Eu volto andando. Eu acredito na hora que eu ver ela voltando. É rapidinho. Se apanhar do molequinho vai ficar feio, hein? Já pensou? Eita peste. Tá bem. Eu vou então. O molequinho grita: mamãe! E aí vem a dama da dor. É, ah, isso, aqui está o mapa de Sigil com os vários portais que eu sei pra onde vão. Eles vão direto? Ah, não, a gente tem que ir pra. Pra aqui? Pra aqui. Ah, mas é bom saber onde é depois, né? Eu vou aproveitar esse tempo. É, vai analisar, vai estudando o mapa de Sigil. Imagino que os portais não tenham mudado. O meu amigo aqui também tem um sextante. A gente só pode ir. É que o sextante não funciona aqui, amor. Em Sigil. Não funciona? Não, muito portal. Então por isso que eu tenho um mapa. Ele buga. É, por isso que eu tenho um mapa e sempre atualizo. Aviso, não abre, hein? É, não abre o sextante. Nem você e nem você aponta a barriga. Beleza, então eu vou só estudar o mapa, ver onde é. Eu vou procurar o Timmy, não lembro. O garoto rato. Ah, o garoto do rato. Isso. É, eu não lembro o nome dele agora eu também. Eu também não lembro. Da taverna que foi explodida na quase. Ok. Você volta até o local onde você tinha encontrado ele. É que eu soltei ele, né, um tempo atrás, né? Ele tava no plano. Ah, ele tava no seu plano. Tá, eu salvei ele. É verdade, tá certo, ele tava no seu plano. Tá mais fácil encontrar. Tá mais fácil. Tá fácil encontrar. É. Ok, você acha ele sem dificuldades. E aí, garoto? Ele olha pra você. Oi. Tranquilo? Ele sai correndo e te abraça. Mamãe! Vamos apertar. Olha o chapeteiro. Deixei com os garotos. Falei assim, e aí, tudo tranquilo? É, tá meio estranho. Voltou tudo ao normal, né? É, mais ou menos. Por que mais ou menos? O pessoal da taverna não lembra o que aconteceu. É, eu sei. Daqueles monstros, daquela chuva. É. Ninguém, ninguém vai acredita lembrar. Em mim. Eu sei. Ninguém vai lembrar. Ninguém da cidade vai lembrar. Pra eles, foi uma doença. E é melhor que seja assim. Por que você balançou essa mão? Você é Jedi, por um acaso? Pra tu ver. O que eu faço, então? É isso que eu ia perguntar. Se você quer ficar aqui, ou se você quer seguir um outro caminho. Que caminho? O da natureza. Como assim? Se você quer roubar, se você quer aprender a se comunicar com os animais, se você quer aprender a ouvir o que a natureza tem a te dizer. Joga persuasão. Geralmente as pessoas não gostam muito da natureza. Sei lá, ele é um bom amigo dos bichinhos. É porque ele usa ele pra espionar. É, ele pode aprender a usar pra outras coisas. Ele é um druida urbano. É. Se comunica com animais dos esgotos. Persuasão? Que eu tenho 20 natural. Dá 41. Porra! Ok. Ele olha assim pra taverna caída, decaída. Onde ninguém mais acredita no que ele disse que aconteceu. Olha pra você. Olha ao redor, aquela cidade é sempre a mesma coisa. Sempre naquele ciclo sem fim. Aquela rosquinha maldita. E lembra de como era dentro do seu plano. Ele chegou a sair em algum momento de dentro do plano? De dentro do plano? Acho que não. Nas vezes que eu abri, a gente não deixou de passar sério, porque era perigoso, né? Certo, ok. Mas ele se lembra de dentro do seu plano, aquela miríade de criaturas fantásticas que tinha lá dentro. Vai, vai! Algumas muito repetidas, né? Por quê? Tinha muita criatura azul. Por que muita criatura azul? Ah! É, mas agora não tem mais. Aquela miríade de criaturas fantásticas e o quão vasto, incrível o universo pode ser e quantas maravilhas pode reservar a ele se ele resolver deixar esse local. E aí ele olha pra trás pra taverna uma última vez. Ele enfia a mão no bolso assim, puxa uma moedinha de cobre, tá? Uma moeda estranha, só que numa fase da moeda tem a Dama da Dor estampada. É da guilda, né? Do que ele era, né? É, aí ele olha pra aquilo, olha pra você e ele fala: eu acho que meu tempo nessa cidade já terminou. Você pode me levar com você? Posso. Se assim você quiser. Sim. Então vambora, moleque. Quero ter muitos bichinhos que nem os seus. É, eu sei, é uma legal, né? Sim. E aí ele dá uma última olhada. Estende a mão pra você segurar a mão dele. Vambora. Pega a mão dele. Ele joga a moeda pra trás e sai com você. Vambora. Agora sim nós temos mais uma patética criatura com a gente. Tô falando isso pra quem? Mentalmente pro Kurama. Ok. Agora você tem seu escravo, finalmente. É. E por isso eu terei a vontade dele, hein? Ok. Você tem um aliadinho. Beleza, vou levar ele pra junto com a gente lá. Agora certo. Sim. Podemos ir. Tá. Fica aqui, ó. Tá. Beleza, show de bola. Mas antes tem que ir pro cavalo, né? É, pro cavalo vai pra... Paquinho, não lembro. Não lembro como é que vai Paquinho. Não, tem aí no mapa. Tem de quem? Deve ter. Tem, no mapa vai ter traçado. Nossa, peraí que mapa, os portais de Arton são muito antigos. peraí que eu vou pegar a lupa. É muito portal num lugar só. Aqui, achei. Ok. Abrem o portal. Vocês o atravessam e voltam para Uerra, o reino de Kim. Salão reunido com os deuses. Não todos. Estão no salão. Heinen está no salão. Começou guardem, bem. Guardem as bolsas. Começou bem a reunião. Guardem as bolsas. Zaz não está no salão. Ora! Ainda bem, né? Heinen está no salão. Lena está no salão, embora sem vida. Mará está no salão. E só. Heinen e Mará. E o cadáver de Lena. Que mundo, né? Sei lá. Acho que Heinen está tentando roubar alguma coisa. Aí Mará está dizendo: não, vamos na paz. Vocês lembram que estava tendo uma invasão aí, né? Não, parou a invasão, né? Como parou a invasão? Você falou que parou a invasão. Pelo que a gente calculou, quando o... Esqueci o nome do cara lá. O construtor lá. Um gaka chegou. Pelo que a gente calculou, né? Quando ele chega no nada lá, para a invasão aqui. Ah, é verdade. Aí já tinha o que queria. É. Tá certo. É, a invasão cessou por conta disso, é verdade. Bom, a invasão cessou. Mas os deuses não estão. Estão de prontidão. Uhum. Naquele local por onde estava vindo a invasão. O exército inteiro de Arthur de prontidão ali. Uhum. Tá? Sobram ali do panteão Mará e Heinen. Uhum. Que são dois que não são combatentes. Caramba, Heinen não dá pra pegar no It's a trap ali? É covarde. Ataque furtivo? Fazer umas armadilhas? Não é a dele? É. Traitor. Tá aqui só pra catar o que sobrar da Lena. Mas enganação é a vibe real dele. Enganou todo mundo pra mim. É. tá procrastinando. Ok. Tá Mara e Rain no local. Mara olha pra vocês. Ah, vocês estão de volta. Olá. Mais fácil. Como está o progresso de vocês? Ah, andando! Muito bem, pra falar a verdade. Que bom. E aqui? Vocês estão bem? Estão feridos? Precisam de ajuda? Não, estamos bem, estamos bem. Não querem nenhuma cura? Não, pior que não. A gente deu uma descansadinha e seguiu antes de vir. Ah, que bom. E aqui? E o homem pro... o corpo. Olha pra Lena. No mesmo estado ainda. Incrivelmente no mesmo estado. Nunca aconteceu antes de um de nós morrer. Então, não sabemos se isso é normal ou não. Mas não há qualquer tipo de degeneração. Era da vida, né? Acho que não vai degenerar. Mas é o ciclo da vida. Controvérsia. Uma vida gerar outras vidas, então... Não sabemos, não sabemos. É, vamos ficar sem saber. E a baixinha? Qual baixinha? A nossa baixinha. Ah! Aí está ela. Acho que é o momento de despertá-la. Ótimo. Não assim! Não, falou! Com tapas? Não! Só dei uma cutucadinha. Não, não vai haver agressão na presença da deusa da paz. Ah, desculpa. Toffi! O chacoalhão? Chacoalhão. Olha, tem um montinho de lama aqui pra você. Eu vou contar um segredo pra você aqui, ó. Fofoqueira, acorda rápido. Como que nós vamos acordar lá, Mara? Bem. Mas ela já tá bem? Ela já pode acordar? Ela estabilizou. E... aparentemente, as ondas cerebrais dela se normalizaram. Muito é bom. Como se a consciência dela tivesse se estabilizado. Muito bom. Mas parece que funcionou. E vão surgindo os outros deuses, né? Os que estavam tomando conta da Toph, principalmente, né? Que era a Uina, os deuses de Toril, Xaunteia, Mistra, né? Vão se reúnem ali. Oba! Vamos lá. Vamos tirá-la do torpor, então? Vamos ver para ela. Antes disso, você disse que ela tá estável. Sim. Mas ela sabe das coisas? Sabe tudo que a gente viu, né? Acreditamos que sim, porque, pois suas mentes estão conectadas. Não, tô falando das coisas das almas. Que as almas sabiam, ela sabe das coisas? Sim. Tá. Eu tô na vida que tu não tá tão estável assim. Ela tá estável até começar a cavar, imagina. As memórias, né? Começou a cavar, talvez dê tilt de novo. Mas é a Toph, de vez em quando acontece. É. Podemos chamar de Sigil? É, isso, é Sigil, olha! Que ótima analogia! É isso aí! Tá, se vocês dizem que é seguro, então vamos. Ok. Vamos então. Vocês se concentrem na Toph? Uhum. E concentrem em fazer com que ela desperte. Ok. Nós vamos fornecer poder mágico pra isso. Uhum. E aí as três deusas ali se dão as mãos. Três. Duas da magia e uma da vida. As três se dão as mãos ali. E começam a emanar magia bruta em cima de vocês. Uhum. No momento que vocês se concentram na Toph em trazê-la de volta à consciência. Ok, vocês fazem isso. Se concentram, sentem a energia das deusas fluindo através de vocês. Sentem aquela conexão mais forte com a mente da Toph. E essa energia das deusas flui de vocês para a Toph através dessa conexão mental que vocês estão tendo com a Toph. Então, subitamente, É como se vocês fechassem os olhos e abrissem os olhos em seguida, despertando. É isso que vocês sentem quando a Toph abre os olhos. Porém, diferente do que aconteceria com vocês quando vocês abrem os olhos, que vocês veem o mundo, né? Nesse momento que a Toph abre os olhos, é o momento em que o link mental ele é quebrado. A conexão mental entre vocês é quebrada. É a primeira coisa que eu ia fazer. A conexão mental entre vocês é quebrada. E aí vocês veem a Toph abrindo os olhos e sem enxergar nada. Voltou das raízes, hein? Vocês veem que um dos olhos é só um buraco. É, fecha isso. No olho que ela deu pra Zaz. Por favor, articula. E o outro olho, ele é apenas uma bola branca leitosa com um risco, uma cicatriz, onde ela passou a daga pra fazer o sacrifício. Caralho. É o Shiryu. Acho que... Onde ela fez o sacrifício pra matar ou destruir o Jarro das Almas. Uhum. Uhum. Então só tem uma bola branca com uma cicatriz. Melhor começar a usar bandana. E ela abre os olhos. Ela se levanta e se senta. Ela olha pra cada um de vocês. Por quanto tempo eu dormi? Uma semana? Acho que é uma semana. No máximo. Nossa. É pouquinho até. Nossa. Muita coisa aconteceu nesse tempo. Minha mente vagou por incontáveis mundos, incontáveis eras. Eu tive contato com infinitas mentes e almas. Foi assustador. Imagina, foi um universo inteiro, né? Sim. Um universo inteiro. Eu diria mais de um. E como é que foi? Foi, além de assustador, foi legal? Bastante conhecimento? Muito. Minha percepção se alterou completamente. Ela põe a mão no olho, assim. É, eu ia falar, tá enxergando com a visão ou com o pé de novo? Ela olha pra você. Siri, eu vejo você mexendo a mão na minha direção. Ah, então tá enxergando com o olho. Não. Ih, meu filho. Com o pé. Eu enxergo com minha alma. Eu vejo a sua alma. Ah, então não vê não. Eu fecho o olho. A de todos vocês. Fecha todos os olhos. E consigo perceber como contraste as coisas que não têm alma. Mas de certa forma é como se cada coisa tivesse algo similar a um espírito. Como essa mesa de reuniões de Kim aí na frente. Eu consigo enxergá-la. Talvez é porque estamos num plano divino. Tudo isso aqui é mágico. Não, não é isso. A forma como eu enxergo o mundo se alterou. Por conta da experiência que eu tive. Interessante. Eu enxergo com os olhos do espírito agora. É bom, acho que isso não dá pra cegar. Só não vende esses também, né? Ou não dá esses, né? Não. Não vou fazer isso de novo. Não pra um traidor como Zaz. De hoje em diante eu só negocio com Ina, Chantea. Não negocia com ninguém. Mistra. Ricotinhoso. Não negocia com ninguém, é o melhor. Então vocês conseguiram a chave? Sim. Fala mais alto, acho que o pessoal já não ouviu. Posso vê-la? Não. Por quê? Aqui não! Por quê? Muita gente, e você já viu! Tem na sua memória. Mas não tô aqui. É a vida, né? Mas eu queria tocar. Mas vai ficar querendo. Ela toca com o pé, né? É, com o pé vai surgir. Toca com o pé. Ela tem mãos, ela só tem os olhos. É, você não enxerga com os olhos, você fala assim, não, enxerga com a mão, não, enxerga com o pé. Bom, pra onde iremos agora? Agora planejamos pro plano do arco. Número 2. A chave 2. Chave de prata. Então vamos. Estou pronta. Quando ela bate as mãos assim, vocês veem energia saindo das mãos dela, assim, faiscando como se fosse. Se alguém batesse as mãos cheias de purpurina e esfregasse assim, a purpurina pulasse assim, jorrasse das mãos. Talvez você não goste de lá. É. Não tem terra. Verdade, lá é só vento. Já vi que eu vou me fuder. O Marcomer tá bugado ainda? Sim. Não tanto, mas já tá reduzindo o efeito, tá se acostumando já. Mas tá bugado. Eu botei ele. Nossa, vai bugar mais ainda aí. Vou bugar o Calmir. Ok, Ciere, quando você chega em Calmir, ele olha pra você. Ciere, você está viva? Ciere, você está aqui? Estou. Assim, e você, como é que tá, Calmir? Estou bem. Olha pro horizonte ali, pra onde tá vindo a invasão. Não, como você tá, não como tá a invasão. Estou bem. Você ainda tá meio... Um pouco. Posso tentar te ajudar? Como? Não importa, eu só preciso de autorização. Fique à vontade. Mas lembre-se, você tem uma missão mais importante do que me ajudar. Não, eu acho que vai ser rapidinho. Não oferece riscos a você? A missão? Que... Não. Então faça o que tem que ser feito. Ok. Desde que seja justo. Desde que seja justo. E ordeiro. Exato. Sempre é justo. Ok. Vou enfiar a mão na minha bolsinha. Que susto! Você acha que eu enfiei a mão hoje? Sei lá, é Calmir. Enfiei a mão no peito dele. Eu vou pegar a runa do primórdio. Enfiei a mão de mais justo nele. Já vai. Tá porra! Vou pegar a runa do primórdio. Uhum. Vou falar assim: me dê sua mão, Calmir. Você vai marcar o primórdio? Eu vou deixar a runa com eles. Ele estende a mão pra você. Eu pego, eu seguro a mão dele assim, com a runa aqui, na minha mão e na dele. A runa tá tocando a mão dele? Tá. Ok. Vai ficar tipo um sanduichinho assim. Aham. Uhum. Né? E eu vou tentar fazer ele voltar pro centro dele. Que ele tá meio desfocado, vamos dizer assim. Tá fora de fase. É. E eu vou tentar, através da runa do primórdio, fazer voltar o que ele era. Só ok. Vai dar bom. Joga um teste de runa do primórdio. Vamos ver se dá pra consertar ele, porque acho que vai ser ele mais útil consertar. Tenho mais 5 porque eu tô com a runa, né? 48. Hum? 48. Eu tenho 39 mais 14. Não, 29. Isso, 29 mais 14. 43. Mais 5. 48. 48. Eu acho que isso é um bom número ou eu acho que isso não é um bom número? Aí depende. Segundo as minhas andanças. Siri, você é muito novata no uso da runa do primórdio. Não, mas eu sou antiga no mundo. Eu quero saber se eu posso acrescentar. Se eu acho que eu devo acrescentar, entendeu? Eu como se ele. Tá. A runa do primórdio é uma runa que você utiliza há pouquíssimo tempo. Não tem domínio sobre ela. Se é que você pode dominar a runa do primórdio. Vou tentar. O poder que você consegue manifestar com ela é pequeno em comparação ao poder que Calmir usou. Munido de diversas runas para ter a invasão dos celestiais. Um deus que usou o poder das runas sem se preocupar consigo mesmo, sacrificando a si mesmo para manifestar o máximo poder que ele conseguisse. O poder que você manifesta está muito aquém daquele que o homem manifestou naquele momento. Teria que dar um upgrade aí. Bastante, imagina aí. Um 100zinho precisa aí. Eu tirei 100 no D100. Você tirou 100 no D100? Tirei 100 no D100. Então vamos fazer uma parada aqui. Eu fiz aleatório aqui, tirei 100 no D100. É, eu vou mandar você tomar no cu. Isso aqui é um 100, né? Confirmou pra mim. Não, isso é 10. Esse é um 6. Tem um 10 e um 0, é um 100. Você tem um 1. Esse é um 1. Você é um 1? O 10 é o 0. Você tem um 10 aí. Ah, o 10 é o 0, 0. Eu passei, então. Ok. É 8, eu acho. Vou rerolar de novo. Não, porque 10 não foi o que ele usou. Não faz sentido, é. 82. Agora sim. Okay. O cara usou só 10% do poder da rua. É, 50 é o mínimo que eu estabeleci pra rolar. Não, faz sentido. Então 82 foi o que ele usou. Então eu tenho 42. Não tá tão aquém assim. 48, desculpa. 48. Vamos lá. Pra 82. Vai, mano. 38. 34. 34. Falta pouquinho, hein? E se eu usar essa carta? Você transforma em sucesso um teste falho de um de seus aliados. Eu sou um aliado de mim mesmo, né? Não. Não, eu posso usar a carta para qualquer um, inclusive para mim, né? Não, é para os seus aliados só. Alternativamente, você pode usar essa carta para lhe dar em você mais 5 em seu próximo teste ou ataque. Eu dou essa carta pro Brad e ele usa em mim. Mas ele não tá junto. Ele não foi com você. Bom, lá essas cartas aí são pra mesa, né? É, isso que eu imagino. Mas eu posso, pra não ficar só o uso da carta, eu posso te dar meus dois pontos heróicos pra passar no teste. Olha, eu gosto muito disso. Me dê esses pontos heróicos aí. Acho justo pra salvar ele. Muito bom, muito o cast bom. De dois pontos heróicos. Caramba, quem odiava Calmir salvando Calmir, né? Duas vezes. É, que coisa. Ah, eu me odeio às vezes. Nossa, que mudança. É. Você se concentra com a Runa do Primórdio, aumentando o poder dela. Explicada temporal, né? É. Aumentando o poder dela o máximo que você consegue. Tá? Sentindo Calmir se dividir em dois, três, em múltiplos Calmir, ele se esfarelar, se desintegrar, como se ele explodisse em bilhões de caquinhos por utilizar com tanto poder as runas, e você consegue sentir com a runa do primórdio cada um desses caquinhos e colocando cada um deles no local de origem, até que você finalmente junta Calmir inteiro da forma que ele era antes. Aí, ó, subiu de novo. Vai ficar aqui agora. Calmir, ele tem um tremelique assim, ele afasta a mão de você, da runa do primórdio, ele olha pra você e fala: Siri, eu estou bem. Você me salvou de novo. Que bom. De novo. De novo. De novo, de novo. Ele vai na sua direção, Siri. Ele pega a sua mão. Te abraço e te beijo. Sai fora? Me abraço, que isso? Sem consentimento aqui eu bato. Já fiz isso com o personagem do Jeff já. Fazer com ele, Deus é fichinha. Ele pega a sua mão, segura a sua mão. Não, não tá com a mão, não. Outra mão. Que é outra mão. Né? Segura a sua mão assim. E aí ele se ajoelha. Com aqueles olhos cegos, ele encara você. E aí, ele fala: embora eu seja o Deus e você é mortal, seria justo que nossas posições se invertessem. Pois são vocês que estão suportando todo o peso de salvar o universo, o multiverso todo, incluindo os deuses que nele existem, que nele habitam. Eu estou em dívida eterna com você. Fique tranquilo com a mãe. Se fudeu, por favor, se levante, não tenha. Qualquer desejo que você tiver, basta me pedir e eu realizarei. Calma! Faz isso não, calma. Tá oferecendo pra pessoa errada. Ganhou um wish de Calmir. Olha aí. Passa o cofre. Passa o cofre. Eu já roubei esse cofre. Passa o cofre do King. Passa o cofre do King. Rapaz do céu. Sempre tem que acabar no... Não, o cofre dos itens mágicos. É, não o cofrinho. O cofrinho dá pra gente ganhar. Ele pega uma naga, dá pra gente fazer um negócio legal. É isso, chega aí. Fala, né? Não, eu falo pra ele, se levante, Camilo, eu não tenho a necessidade disso. Ah, vocês, querendo ou não, protegeram o mundo por muito tempo. Está na hora de vocês terem uma pequena folga. Até porque na batalha final estaremos todos juntos. Sim. Se ela for necessária. Será. I have a plan. Não sei se vai ser bom, mas eu tenho um plano. Fico feliz em ouvir isso. Que seu plano dê certo, então. Eu espero que sim. E que todos possamos sobreviver a isso. Espero que sim. Guarde com você. E eu dou a runa pra ele. Você dá a runa pra ele? Mas não use desnecessariamente. Não, guarde pra proteger, que eles estão ficando com as runas pra proteger aqui, né? Ok, ele pega a runa. A runa ela primórdia arde. É muito poderosa. Ela arde, cuidado. Só que ele é um deus. É, mas não tá no plano dele. Não tá no plano dele, mas ainda é um deus. É um deus, é um deus. É. E ele dá uns pega no Kim. É. Então tem um boninho ali. Deixa a Naga saber disso. Que Naga? Ah, Marilif. Ah, ok. É que eu chamo de Naga. Sim, sim, sim. Ele segura, ele resiste, resiste, resiste. Aí ele usa o poder dele pra levitar a runa. Você vê surgindo na mão dele a marca assim, de levinho. E a marca se ocultando, desaparecendo. Legal, né? Eu falei assim, essa é a runa mais poderosa. É a runa do primórdio. Percebi. Então... Que bom que eu não usei ela da outra vez. É... Talvez não tivesse destruído somente os celestiais. É, teria destruído tudo. Sim. Então, use com sabedoria e com cuidado. Ele faz um gesto assim, cria um como se fosse um cofre mágico ao redor da runa. Uhum. Ele vai conjurando feitiços ali e prende a runa num bolsão dimensional e guarda ela. Ok. Sim, agora que nós temos o líder do panteão restituído... Por favor, cuide das coisas aqui. Nós temos que continuar nossa jornada. Sim. Deixe conosco. Continuem com a missão. Fique tranquilo. E sejam bem-sucedidos. É, pode ter certeza, eu tô no grupo. É, desculpa, eu comi uma fruta que eu falo a verdade. Tá complicado, vocês vai demorar aqui um pouco pra passar o efeito. Ele dói no pé. Ele só olha pra você, confuso. Está bem. Vá, nós estamos vigiando aqui. Pro caso de algum inimigo retornar. É, e quando ele retornar vai ser bem pior, porque um gaka passou pro lado deles. Aquele ferreiro? É. Ah, culpa minha. Imagina que ele seja um problema. É, ele foi quem ajudou a matar a antiga divindade Tempo. Então... O quê? Sabe, a gente não tá enfrentando nada? Sim. Aquele cara enfrentou o Tempo. É. Posso? Pode! Fazer o quê, né? Tocou sua testa, viu? Incrível. É. Tem que comunicar os outros deuses. É, eu esqueci de falar isso da outra vez que eu vim aqui. Agora que eu tô passando informação a rodo, então... É que eu tô aqui, né? Peraí, você roubou meu cofre? Você sabe. Mas agora eu tenho provas. Ah, você sabia? Não tem problema. Falando nisso, eu preciso pegar aquele livro ainda. Acho que eu peguei o machado, né? Ou eu peguei o livro? Pegou tudo. Não, eu deixei um dos dois. Pegou tudo. Falta um deles. E a espada? Que espada? A espada é boa. Agora não tem como pegar nada, ó. Não tem como pegar nada, mano. É, não tem mais plano. Ah, ele conjura? É dele? Não tem mais plano. Ah, dá pra conjurar aí suas coisas. Não dá, não. Vamos embora pro plano do ar? É isso, obrigado. Ok. Curou Calmir. Tá ótimo. Parabéns. Muito obrigado. Ele tava precisando. Tava. E o que vocês vão fazer? Vamos pro plano do ar, plano né? Do ar. Plano do ar? Sabe chave, voar, vamos atrás da chave de prata. É, eu imagino que a gente vai ter que voar lá, a né? A Toff fala, sei. Sabe? Quer dizer, sei. Sabe? Sim. Embora eu não goste muito, mas eu sei. Que bom. Mas se as almas flutuam, eu também posso fazer isso. É, que legal. Tô confiando na sua palavra. Sim. Pode confiar. É, então o portal fica aqui, ó. Ótimo. Só quem vai usar asas, cuidado. Porque se o vento for caótico, vai ter um probleminha. Ah, eu só tô avisando. Eu sou pesado. Pode não aparecer. Ah, eu sei. Nunca mais vou comer essa fruta. Vamos então? Bora. Como que vocês vão pro plano do ar? Deve ter uma passagem em algum lugar. Em algum lugar tem uma passagem, com certeza. Em Sigil tem. A gente tem aquele mapinha de onde o plano do ar converge com outros planos. Não, mas em Sigil não tem um portal. Em Sigil plano tem, ar. Né? Sigil tem. Como poder... vocês chegam em Sigil a partir daqui? Que a gente veio daqui. Sigil, a gente veio de Sigil pra cá, a gente vai daqui pra Sigil. É, isso não funciona. Como não? Não dá pra abrir o portal no sentido inverso pra Sigil. Não? Não. Lembra quando vocês chegaram em Sigil pela primeira vez? Vocês tiveram que dar um rolê, passar por Silvânia, verdade. Tudo? Dá pra... Eu vou ver se tem um portal no lugar lá. Eu vou perto de eu vou abrir o plano do abismo, porque eu quero ver se tem um lugar pro plano do ar no abismo. Naqueles buracos do abismo. Ah, sim. Lá tem. Porque essa ideia a gente faz um... Bem lembrado. Lá tem? Nossa, lá tem. Quer voltar pra Fortaleza? Não. A gente tem um caminho aqui do plano de Kim pra ir pro abismo. Ah. A gente usa esse caminho e desse caminho a gente vai pro outro. Na primeira camada do abismo tem uma passagem. Não quer visitar a nossa amiga? Não, ela ficou meio puta. Oh, eu peguei um livro dela mó legal. O que que é? Falou demais. Esse aqui, ó. Aí eu mostro um livro preto com uma língua na frente. Pegada. Esse livro fala? Não. Não fala. Tucada, né? Mas um livro tenebroso. Esse aqui, ele quase é uma língua de demônio, não é? É. É uma língua de demônio. É mó legal, deve ter umas magias sobre demônios aqui. Umas magias demoníacas. Título é com o mestre. Demonologia. Eu tomo da língua cortada, alguma coisa assim. É. Não parece ser bom, viu? Parece sim, eu tinha um desse e foi bem útil. Eu tinha um desse, só que com a língua de outro tipo de criatura, não de demônio. Vocês gostam de línguas, né? Exótico. Você não gosta? Não. Como não? Aquela elfa discorda. Vamos embora. Vamos embora. Vamos. Ai, ai, ai, ai. Bom, vocês fazem a jornada simplesmente indo no final do Reino de Kim, descendo o abismo, caindo na primeira camada. Nada disso foi forçação, tem essas coisas mesmo. Na primeira camada existe um portal que é o portal que dá acesso aos viajantes de Sigil, e através dele vocês conseguem chegar em Sigil de volta. Diga. Não, essa tá coçando. Eu achei que ele tá assim, ó. Não. Só tá coçando. Plano do ar. Plano do ar. Depois do comercial. E já passei. Eu exatamente o que eu vou fazer. É. Os nossos comerciais. Quer descer, Marinho? Não vai. Não vai. Não. Pelo menos não agora. Piscadinha. Não vai. Vai ficar aqui em cima. Vai ficar aqui em cima. Ah, deu. Estigou ela, agora você aguenta. Um pouquinho. Eu vou pro intervalo. Não tem sabão. Caramba, 3 anos de pandemia, você não aprendeu a importância do sabão na higiene das mãos? Eu aprendi, só que eu não aprendi a comprar um negocinho ainda. Vai ter um negocinho ali, só vou pra aqui. Não, mas aquele lá é detergente, não é sabão de lavar a mão. Amor, você sabe o que é o sabão, o detergente, o sabão de lavar a mão? É um detergente com cheirinho. Não é não, porque o sabonete de lavar a mão é a base de glicerina, o detergente não. É a base de banho humana. Melhor sabonete do que gordura humana. Bom saber, vou doar as minhas. Segundo Tyler Durden. Vou doar as minhas, quem sabe ganha uma lipo. Você falar com o Tyler Durden, pode ser. Lembra de Clube da Luta? Não. Ele falava, esses idiotas desses ricos vêm aqui, pagam uma fortuna pra tirar a gordura do corpo deles, aí eu faço o sabonete e vendo de volta a gordura pra eles caríssimo, eles compram de volta. Bom, vamos ao ar. Bom, só uma informação pra vocês. O Onyx vai com a gente ou ele vai ficar? Exato. O Onyx, ele se despediu de vocês em Sigil. Quando vocês abriram o portal pra, de volta pro Reino de Kim. E ele falou, eu vou permanecer por aqui. Aí foi em Sigil. Não, porque aqui tem muito conhecimento que eu preciso explorar. E eu vou, junto com o Desmond aqui, pelo menos temporariamente, ser um posto avançado, um agente de Arton pra auxiliar vocês. Ele e a gnominha ficam por Sigil. Okay. Planos transitórios não são planos transitórios. Não, é um plano interior. Plano do ar. Isso, vai no banheiro. Pra abrir meu livro aqui. Por que eu tenho a impressão de estar repetindo sempre a mesma música? Não dá essa impressão? Furacões eternos e só. Não há. Bem, vocês vão até o local especificado no mapa, munidos da chave correspondente, que é uma simples garrafa com o fôlego de uma criança. Vocês pegam uma criança, no caso você já tem uma criança, pede para ela soprar dentro da garrafinha, tampa a garrafinha com uma rolha, e quando vocês chegam no local indicado, vocês abrem a garrafinha e passam no arco, que é o portal. Quando liberam aquele fôlego da criança engarrafado, o local ele brilha e revela um portal mágico diante de vocês. O que vocês fazem? Ficamos aqui. Entramos lá. Admirando. A gente atravessa, mas a gente atravessa voando já pra não cair, né? Ok. Vocês atravessam e chegam ao famoso plano elemental do ar. Amor, eu vou tirar o Kurama pra fora do plano e vou deixar a criança em cima do Kurama. Ok, Kurama com você. No tempo que a gente for andando assim, esses lugares, amor, eu vou meio que passando, ensinando ele, viu? Certo. Vou dar uma de mentor. Tipo Anakin. Observe o que eu faço e aprendo. Isso. Não posso te ensinar diretamente. Perco uma mão, caia no posto de lava. E não aprende que quem tá em terreno elevado tem vantagem. É. Essas básicas. Vocês estão num lugar que é amplo como o céu infinito. Que é tão sólido quanto o fôlego de uma criança. Um local que a impressão que vocês têm é que está caindo eternamente. É como se fosse um plano vazio, sem chão, consistindo de um firmamento acima e abaixo. Para qualquer lado que vocês olham, vocês veem o horizonte infinito. Existem nuvens que se amontoam em camadas sobre camadas, gerando grandes tempestades que se dissipam em filamentos como se fosse algodão doce. O vento pressiona vocês de todos os lados e arco-íris cintilam em diversos pontos à distância. Vocês conseguem ver arco-íris aqui e ali, vários cercados de arco-íris por todos os lados. É um local confortável, hospitaleiro, diferente do local claustrofóbico e opressivo que era o plano elemental da Terra, do local agressivo, calcinante que era o plano do fogo, que vocês já conhecem. Vocês não conhecem o plano da água, mas vocês já estiveram... Ah, não, vocês conhecem o plano da água, sim, porque vocês já estiveram no reino de Oceano. É. Que tem uma ligação direta com o plano elemental da água e que tem muitas similaridades. Com isso, esse local que está diante de vocês, vocês fecham as suas jornadas aos planos interiores, aos planos elementais. O plano do ar era o único que faltava na checklist de vocês. Por isso que o mestre colocou ela. Esse local é um local para criaturas voadoras. E de fato, vocês avistam diversas delas despontando à distância nos horizontes infinitos para qualquer lugar que vocês olhem. Incontáveis criaturas voadoras. Vocês, obviamente, estão voando e não se preocupam em despencar, até porque vocês não sabem para que lado se despencaria nesse local. Vocês sentem que existe uma força de gravidade, mas tal qual aconteceu com vocês num outro plano no qual vocês estiveram, vocês percebem que vocês conseguem controlar a direção dessa gravidade. Vocês conseguem controlar para que direção vocês caem. Uhum. Isso já aconteceu com vocês antes. Sim. O Murin até que descobriu isso. É. Então vocês conseguem controlar isso nesse local também. Para que direção vocês vão cair. Porque o local, ele é um céu infinito. Vocês conseguem ver a distância assim, vórtices multicoloridos assim, iridescentes. De furtacor, no caso, que conectam o plano elemental do ar a outros planos. Pelo conhecimento prévio que vocês têm, os estudos de Celerim, conhecimento bárdico dele, o conhecimento que os Eiradan passaram para vocês, vocês sabem que muitos daqueles vórtices conectam o plano do ar ao plano material. E essas conexões vão para incontáveis mundos pelos quais vocês passaram. O ar que é respirado em Toril, por exemplo, vem de um desses vórtices que leva para lá. O ar que vocês respiravam em Arton vem de um vórtice que parte do plano elemental do ar também. E vamos ver o que acontece quando vocês chegam. Tudo aleatório, porque é legal. E vê aí, Carlos, onde a gente tem que ir. Você que tá com... Tá, chave de prata, abre a porta de prata, reside na ondular, predomina e toma vida. Um mundo tão sólido quanto o fôlego de uma criança. Oculto entre furacões eternos e só revelada por seus próprios tufões. São reveladas por seus próprios tufões. Através da lógica que abrirá o ciclone para onde o ar não há. Temos que ir para onde tem... Tufões. Isso. É o primeiro aí. Que... Alguém vai jogar um D100 para mim. Quer que eu jogue? Eternos e só revelada de D10. O que aconteceu com o carente de D10? Deixa separado para outros jogos. Para Pokémon, Magic, Mantic. Tá jogando Magic, Pokémon? Às vezes. É. Onde você tá jogando? Eu jogo na Over. Ah, na Over. É. Legal. Quanto mais melhor, quanto menos melhor. Então, sinceramente, eu não sei. Rola aí, a gente vai descobrir. Eu nem sabia, nem vi a tabela ainda. 63. Eu acho que não tem um melhor, porque são encontros aleatórios. Ah, vamos encontrar o 100 deve ser bacana. O 100 deve ser legal. Porque deve ser sem nada. Sem problemas. Será? Isso foi muito legal. C ou S? Prefiro com S. Uma letra I. Ifrit, não, é com E. A dama de Carla Pérez, tá, caramba? Mas Ifrit é do fogo. I de escola. Nossa. Mas isso é em inglês, né? Pode ser. Pode ser. Achei. Certo. Vocês estão voando ali, pairando, tentando encontrar um rumo para onde seguir. E ventos circulam ao redor de vocês, tá? E cadê 63, né? Alguém joga um D6 para mim. 4. E aí, subitamente, uma rajada de vento corta, assim, por vocês. Só que essa rajada de vento está vindo na direção contrária da onde os ventos estavam vindo. É como se uma corrente de ar viesse numa direção contrária, inexplicavelmente. Passa por vocês. E passa. Joga em percepção. Joga com vantagem, né? Isso. 33, meu. Boa. 60. Vocês percebem que esse vento não é um vento comum. Todos vocês. É um vento vivo. Uma criatura viva. E quando vocês olham para aquilo, os que possuem olhos aguçados para o que há de verdade por trás das coisas, vocês notam que existe uma silhueta de uma criatura. E finalmente vocês se deparam com a página em branco do livro dos monstros de AD&D. Assassino fantasma agora? Não, essa é magia. Quantos deu no D6? 4. É um bando de 4 caçadores invisíveis. Ah. 4 invisible stalkers. Ah. E aí não é invisível, né? Circulando ao redor de vocês. É, aqui não é. Tá, mas os caras vão querer brigando. Voando ao redor de vocês. E conforme eles passam, vocês escutam o som do vento uivando quando eles passam por vocês. Vocês chegam a falar alguma coisa? Quem fala todos os idiomas aí? Auran, com certeza eu falo. É Auran. Eles estão falando em Auran com vocês. Pra mim é blá. É, pra você é... É só o vento. É só o vento. Cachorro. Não gostou muito não. Se foi, filha. Calma aí. Se foi. foi, filha? Que foi? Olha, você quer descer, né, Biscate? Você quer descer? Não, quem mandou subir? Paca. Bom, falando em Auran, olha pra vocês, olha pra vocês, passa ao redor de vocês aquele vento, né? Suplicantes, sejam bem-vindos! O que buscam no plano do ar? Ah, que legal, eles são legais! É, embora eles sejam caçadores. É, eles, sei lá. Tá no livro, tendência neutra. Não! Só vai responder. Primeira pergunta, depois bate. É, pelo menos isso, né? Viemos a passeio. Gostamos de conhecer nossos diversos planos. Queremos aprender um pouco mais sobre como o ar vive e permeia todos os outros planos. Falando isso em Aura. Ok. Em Aura. Vocês vêm em paz! Sim. Por que portam armas? Porque nem todos os caminhos que andamos são pacíficos. Não aprontem por aqui e saibam que suas armas dificilmente podem nos ferir. Fiquem tranquilos. Eu tava assim, nós temos magia. Eu não sei nem se ele sabe o que é magia. É, ele sabe. Um lugar de furacões eternos, é isso, né? É. Eu pergunto pra eles, assim, tem algum lugar aqui que tem furacões eternos? vou pegar a informação. Os caras estão de boinha. Mas eu acho que você gosta de pegar informação além da informação que eles podem dar, né? É, sei lá, eu tô falando a verdade. O que ele perguntou onde é que eu tô indo? Que eu tô fazendo... só os guardinhas. É, o cara tá vendo que tem uns furacões eternos aqui. Gosto muito de furacões, sabe? Principalmente os eternos. Principalmente os eternos. Esportes radicais. Joga um D20. Um D20? É isso. Cruzão. Cusão. Cusão? Cusão. 11. Oh, pode ser um 20 agora. Vezes 1, hein? Duas vezes 1, hein? Ó. Ok. Isso tá perto. Por que vocês buscam furacões eternos? Eu acho que o Auran não é assim, mas... Porque nos disseram que aqui tem os furacões eternos. Seriam fenômenos agradáveis de se apreciar. É a existência magnânima do ar, não é? Sim! Boa! Parece que é um fantasma aqui, mano. Sigam-nos! Vambora, vambora, vambora! Ah, moleque! Ainda bem que os caras devem ter uma inteligência 2. É o que eles querem. Não, vira pra ele assim, ó. Corridinha, corridinha! Eles correm que assim. É cabelo de zodíaco, amor. É, vira pro programa assim. Corrida, corrida. Bora, bora. Vocês vão flutuando, seguindo os 4 ventinhos que são os caçadores invisíveis. E aí desponta, de repente, no horizonte, né? Formações. E vocês veem que existem formações rochosas no plano do ar. Nossa. Sim, existem como se fossem ilhas flutuantes. Traidores. Avatar, alguém? Uhum. Skype. E eles vão guiando vocês por entre aquilo ali. Vocês vão passando através dessas formações rochosas flutuantes. E eles falam pra vocês, vejam, vejam. Toca uma arvinha. Tocando uma ervinha? Ah, uma ideia. Ok! Inspiração, garota! Tocando uma ervinha? Inspiração, garota! Okay, pega... aqui não tem nada de sólido, não. Exato! Pega a inspiração que é algum de vocês, porque eu já tenho 10, eu não quero ficar com mais que isso. Então vai, amor. Então vai pegando quem tem menos. Eu voltei pra 5 que eu usei a minha. É, então vai pra fortalecer o grupo todo, não só a minha. Vejam, vejam! Quando você toca... né? Ele fala: esses são os restos dos que nos desafiaram em guerras antigas contra os seres da terra que ousaram invadir este lugar para profaná-lo. Interessante, eu chamo um legal, hein? E aí vocês audaciosos, e aí vocês testemunham os destroços de batalhas ancestrais entre criaturas do plano elemental da terra e do plano elemental do ar. São esses poucos bolsões de terra que existem ali, são oriundos disso. E aí vocês vão continuando, né, flutuando por esse céu infinito, e aí vocês veem uma formação diante de vocês, uma nuvem densa, formada de múltiplas camadas. E vocês pensam, esses desgraçados estão levando a gente para uma tempestade. Porque é uma nuvem muito grossa. São muito furacões espessa. Eternos, né? É uma tempestade aí, né? E aí, subitamente, eles começam a subir em direção a essa formação de nuvens que está distante de vocês. Vai ficando cada vez maior, assomando naquele horizonte eterno diante de vocês. E quando vocês vão chegando próximos, vocês notam que os caçadores, eles desviam de uma primeira porção de nuvem que está próximo a vocês, eles desviam. Uma nuvenzinha do tamanho da quinta 1 do Goku, assim. Eles desviam daquilo e vão em direção à massa maior de nuvens. O que vocês fazem? Eu falo, pode tocar nessa aqui! Cuidado, cuidado! Quando você toca na nuvem, é como se ela fosse sólida. É sério? Quase como se você tocasse um colchão. Caralho, que da hora! E quando você pensa, nossa, que da hora! E subindo, todos vocês, seguindo os quatro caçadores invisíveis, vocês olham para aquela nuvem do alto e vocês veem que tem um gigantesco castelo em cima da nuvem. Ah, ele tá levando pra gente pra autoridade, pro seu milícia. Pro seu milícia, pode ser, né? Que legal! O chefe dele. É. E aí... Mas dá pra pegar a nuvem? É fofinha? Dá. Dá pra pegar? Dá. Não, como se fosse um pedaço de espuma. Eu acho sério? Que é um meio de transporte. Sério? Sinto nela. Eu fui pra isso. Posso pegar esse aqui? Pode. Vambora. Qual okay. É o legal de conhecer outros planos é se divertir. Você tem uma nuvem voadora agora. Embora não seja puro, embora não seja Goku. Quem disse que eu não sou puro? Não, nada. O nada? Era sem vergonhice, né? Que o nada sabe. Era sem vergonhice. Já beijou o Theo, já beijou quem mais? O Griel, já beijou não a Liz. Não beijei o Griel, não. Beijou o Celerinho. Tá o louco. Tá beijando todo mundo aí. Só beijei o Theo. E ainda pra ele calar a boca. Beijou o Calmir. Tem mais um que você beijou. Hã? Tem mais um que você beijou. Não. Sim. Não. Sim. A Toff. Na Toff. Mas não foi um beijo, é diferente. Foi. Não. Foi um beijo. Eu passei ar pra ela, é diferente. Foi um beijo. Não foi um beijo. Foi. Não foi um beijo. Foi sim. Quem viu falou que foi beijo, ponto. Filmaram, que postaram no, na internet como um beijo. Postaram lá no, na rede social de Ziga, né? É, como um beijo. No Murucá. Vocês vão em direção a esse castelo. Uhum. Eles vão entrando nesse castelo. E existem incontáveis elementais do ar de todos os tipos. Vocês veem mefites, vocês veem elementais mesmo. Vocês veem elementais gigantes, o tamanho da nuvem, os para-elementais. Vou vendo todos, amor, porque eu posso me transformar no que eu quiser. Vocês vão vendo essas criaturas magníficas. E elas vão saudando cada um de vocês conforme vocês vão entrando nesse imenso castelo. E aí quando vocês entram no castelo, vocês são saudados por elementais que vão conduzindo vocês pra dentro do castelo, até que vocês param diante de uma espécie de um trono. Um trono constituído de nuvens também. Um trono bem fofinho. Ah, acho que só leva pra quem tem informação. Um trono bem fofinho. Sentado nesse trono está um califa. É um rei do deserto, tipo isso. Sabe, das Arábias. É. E vocês notam pelas roupas bufantes que ele veste. Hã? Cheia de ar. Cheia de ar, inclusive. Né? E diminutas também. Né? Que lembra muito os habitantes do reino de Uina. Com quem ela flerta o tempo todo. Vocês estão diante de um Dini, de um gênio. Eu esqueci o nome do gênio do ar. Outro tipo? É quem fala, não tem um gênio de cada elemento. Tem. Vamos puxar, que eu também não lembro de cabeça. Eu acho que eu tenho aqui no Tasha. no Warhawk. É uma competição, vamos ver quem acha primeiro. Nossa, eu nem peguei um livro ainda. Eu tô no dragão. Cara, que sonho. Sonal fez, Celestial. Demon. Ih, fudeu. Magia. Fudeu. Trip. Acho que é na letra G de Gênio. Não é na letra D de Gene. É Gene, né? Aqui, eu tô chegando. É um... De Gene mesmo. É o Gene? É o Gene. Ok. Olá. Sei lá. Calma, calma, calma. Ah, calma. Não, achei que o cara tá absurdo, né? Não, é um mestre. Ah, pois é. É o mestre que não sabe o que vai falar. Tem a aparência de um genie aí? Não, não tem. Não tinha. Não tem? Aí você vai ter que pegar no livro. Acha aqui, vai. Faz favor. Ele tá sentado no trono dele, cabisbaixo e pensativo. Quando vocês chegam, ele olha pra cada um de vocês, aproveita e vê se ele fala comum. Ah, foda-se, ele vai falar em aura. Aí. Aí vocês traduzem. É o azulzinho. Por favor. Tô abrindo a página. Esse cara aqui. Que legal. É o azulzinho. Aura só. Só aura? Só aura, né? Isso. Tendência? Tendência, tendência, tendência. Como eu tô tentando achar. É no primeira linha. Caótico e bom. Ah. Ah, que bom. É que nem eu. 144 depois, se quiser. Ok. Junto com ele, obrigado, tem uma corte. Dom. De diversas criaturas elementais e todos os tipos. Podem pulsar no livro aqui à vontade pra pegar os tipos elementais. Diversas criaturas. Tá? E uma criatura curiosa. Um elfo unicórnio. Elfo unicórnio? É um elfo. Tem orelhas pontudas. A orelha dele é mais alongada do que a orelha dos elfos normalmente. Tá? E ele tem um único chifre na testa. Cabelos vermelhos. Tá? Comprimento médio. Né? E ele tá sentado num bolsão de ar. Né? Ele tá sentado todo assim, né? E todo sorridente, olhando pra vocês. E vocês veem que os dentes dele são pontiagudos. Bobão da corte. Os dentinhos dele são pontiagudos. E aí, esse Dini, ele olha pra vocês e ele fala em Auran: olá! Vou parar com isso. Ele falar normal. Ele fala pra vocês, né? Quando vocês são anunciados pelos caçadores invisíveis, pelos elementais que fazem a guarda dele, né? Ele olha pra cada um de vocês, né? Levanta a cabeça. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Sou o Duque Ismael. Eu vou traduzindo pro Carpes, amor, pro pessoal que não fala. Eu vou traduzindo em comum! Tem a descrição do Auran aqui, não tem? Não. Nossa, não faço ideia. Eu acho que tem. Eu acho que só tem as línguas comuns aí, não sei se tem. Customization. Customizations, não. O que é isso? Vamos ver se alguém já chega ali. Tem os idiomas ali. Não sei, lá na parte dos idiomas. Eu acho que deve ter uma descriçãozinha do Auran. Tá, acha aí. Esse livro eu faço pra mim. Sejam bem-vindos ao meu castelo. Muito obrigado. Viajantes de outro mundo, conforme os meus súditos me disseram. Exatamente. Eu sou o Duque Ismael. Muito prazer, eu apresento o pessoal. Ok, de onde vocês vêm, viajantes, em busca de conhecimento sobre as criaturas do ar? Somos do plano material. Isso é evidente, mas de qual local do plano material? Eu pergunto, você apresentou o nome de todo mundo? Sim, sim. Mestre Celerin. Somos de um planeta chamado Arton. Ah, um planeta chamado Arton. Nunca ouvi. Epa, eu conheço. Quem foi? O elfo. O elfo chifrudinho. Ah. Ele pula assim do bolsão de ar, né? Cai na nuvem. Vocês são de Arton? Sim. Oh, grande duque, eu conheço esse lugar. Eu vim de lá de perto. Você é de? Eu sou de Sombria. Ah, Sombria? Sim, não fica evidente? Não sabia que existiam unicórnios em Sombria. Eu não sou um unicórnio? Você é o quê? Eu sou um... Desculpa a pergunta. Eu sou um ser infernal. Você é um demônio? Um diabo? Ei, olha como fala. Não, um demônio é um diabo? Sim. Ah, que legal. Ele é um abissal. Ele é um abissal em tenebra. São os do abismos caóticos. Então ele é um demônio. Demônio? Eu sou um demônio. Ai, eu achei que você era um unicórnio fofinho. Pode pôr na mesa. Tá louca, mulher? Unicórnio fofinho? Não. Eu sou um demônio muito poderoso. Não, mas é fofinho. Ela é louca? Um pouco. Eu tô entendendo que você ele tá falando em comum? Ele tá falando em comum com vocês. Ah, tá falando em comum, então ele entende. Um pouco. Tá falando um em comum. Deu pra perceber. Não, não, não. Eu não sou um unicórnio. É. Eu sou um... Mas ela é muito verdadeira, viu? Provavelmente essa semana. Posso? Não. Ela é muito... Agora ele fala a verdade. Tá em si ele? Ok, posso? Por quê? Pra ver se você é verdadeira mesmo. Por que eu sou? Ah, eu sou. Claro que eu sou de verdade! Ah, tá bom. Falando nas palavras. Nossa, e o que vocês vieram fazer aqui? Que isso? Que isso? Ah, isso é meio inquieto assim mesmo. Ele tá falando. E aí vocês escutam o Genel falando. Jim. O nome dele é Jim. O que você está fazendo? E ele vira e responde pro grandão em Auran. Ah, não se preocupem. Eles são do mesmo lugar de onde eu vim. Nobre Duque. Pertinho. Eles são do plano material que é regido pelo plano divino de onde eu vim. Ah, então são praticamente parentes, amigos? É, praticamente. Ele olha pra cada um de vocês assim. Vocês são gente boa, não? Uhum. Não vieram fazer estardalhaço aqui, não, né? Por que a gente podia fazer estardalhaço aqui? Não sei, só tô perguntando, né? Ele vira e responde, sim, sim, sim. São parentes, são praticamente parentes. E o que os traz aqui? Ele quer saber, ele tá perguntando o que vocês vieram fazer aqui. O que vocês vieram fazer aqui? Eu sei falar, Aurora. Muito obrigado. Ah, mas ele não entende, né? Ele fez uma cara de interrogação. É por isso que eu tô traduzindo. Ah, tá bom, então você traduz. Eu só vou ficar pintelhando mesmo. Eu percebi. Ei. Desculpa. Muitos furacões eternos, né? Isso. A gente ficou sabendo que aqui tem os furacões eternos. São fenômenos conhecidos. E queremos apreciá-los. É. Pra entender um pouco mais como funciona todo esse plano. Ele pensa. Como vocês sabem dos furacões eternos? Como assim? É restrito a informação? É um tabu nesse lugar. Sério? Me desculpe tocar em um assunto não conveniente, então. Respondam minha pergunta. Há vários registros disso em livros, em Sigil. Muitos historiadores... A gente tá desvendando um enigma que tem eles. Oh, meu chaveirito Ezequiano. Desculpa, eu tenho que falar. Não foi opcional. Ah, sim, ele tem um unicórnio lá fora. Quem quer apreciar? Desculpa. Eu não quero! Vamos esperar 24 horas se a gente volta! Troca de negócio fluorescente! Quem mandou comer? Que enigma! Ah, é assim, ó, deixa que eu conto, eu vou falar mesmo! Ela já cagou! Eu vou falar mesmo! Ainda bem que a gente sem estardalhaços. É, sem estardalhaços. Então, a entidade nada, ele quer destruir todo o universo. E a gente tá tentando impedir. E aí, pra gente impedir, a gente tem que achar algumas coisas. E uma delas... E tem um enigma pra gente achar essas coisas. E esse enigma trouxe a gente até aqui. Mas eu estava dizendo a verdade. Isso tem informações em Sigil. Eles estão dizendo a verdade. Ela está dizendo a verdade. É isso mesmo. Vocês não lembram desse cara? De que cara? Do Chifrudinho? Não. Vocês não viram ele? Eu não lembro. Nossa, faz muito tempo que a gente passou por Sombria. Eu não lembro, não. É, eu não lembro, amor. A minha memória não é... No Reino de Tenebra, quando vocês estavam lá, vocês não viram esse cara? Acho que não, gente. Não. Cabelo vermelho? Eu não lembro. Cabelo vermelho é um elfo chifrudinho? É que elfo chifrudinho, eu sempre penso dois chifrinhos. Eu não, é um chifrinho. Um unicórnio. Entendeu? Você vai falar, tem um elfo chifrudo. Eu pensei, um elfo chifrudo, não um elfo chifrudo. Alguém pega um celular, digita aí, Jin, J-I-N, e completa com Yu Yu Hakusho. Opa, tô indo na ligação, tô ligando pra alguém, gente. Nossa, você tá fica, loucaça. Você com frio. Ameixa Veritas. É Jin? Jin. Jin e Yu Hakusho. Dá um Jin BTS. Jin e Yu Hakusho. Ah! É fofinho mesmo, então. Vocês certo. Não viram ele mesmo, né? Não, acho que não. Deixa eu ver. Todo mundo igual no Yu Hakusho. É. Cabelo grande é o Kurama. É isso, né? Ok, volta pro On. Uhum. É verdade, é verdade. É, eu achei que eu podia fugir pra cá e me esconder do fim do mundo, mas parece que... Ah, desculpa, não é o fim do mundo, é o fim do universo. É, isso aí, parece que não tem escapatória, né? Então... Ah, então você é recente aqui? É, sim. Sim. Ah, então são pessoas receptivas, porque... Ah, você já é trabalhando na segurança? Ah, mas eu tenho intimidade, eu sou o Jim dos Ventos. Quando ele faz assim, surge um furacão. No braço dele. Ah, legal. Druida. Druida! Não, não, não, nada de druida. Não rouba, eu não. Oh! Rouba sim, é demônio. É. Tem chifre. Tem chifre. Não, não, não, não, nada de druida. Eu só controlo os ventos. Eu tenho uma intimidade com ele. Ah. E aí, quando eu fiquei sabendo desse lugar, eu vim pra cá, comecei a frequentar, a visitar. E aí, quando a coisa começou a desgringolar tudo, aí eu falei, ah, acho que eu vou mudar pra lá de vez. É, faz sentido, fujão. Ih! É, desculpa. Não fala assim. Amanhã passa, amanhã eu não falo mais nada. Bom, e aí, como é que tá o pessoal lá em Arton? Arton explodiu. Morreu todo mundo? Não, algumas pessoas estão bem. Bom, pelo menos isso de boa notícia. Tenebra também está vivo. Tenebra está bem. Ah, que bom. Que bom, que ótimo. Ufa. Devia voltar pra Sombria. Pra ajudar, né? Ah, eu vou voltar. Não sei se ela vai ficar muito feliz, não. É, não, sei lá, ela é receptiva, ela tá legal. Eu vou ficar por aqui um tempinho. Quando tiver o próximo torneio, eu volto pra lá. Que torneio? Torneio das Trevas. Torneio das Trevas. O Torneio das Trevas, onde as pessoas competem. Pelo quê? Por prêmios? Glória? Fama? Ah, glória, fama, não, prêmios. É muito, prêmios. É muito bom, tem muitas prêmios? Incríveis. Que prêmios? Bons? Mas eu perdi. Ah, oh, sinto muito. Acontece. Se eu me lembro bem, foi pro Legolas. Enfim, você perdeu pra ele? É, bem pra ele. Eita, peste. O cara conseguiu ficar preso sozinho no plano do fogo. É. Sério? Uhum. Sério? Ah, coitado. Mas você tá bem agora, a gente salvou também. É, que bom. Bom, enfim. É, grande do que eles precisam de vossa ajuda pra salvar o universo todo. É. Senão a gente vai todo mundo morrer. Se o senhor puder ajudar. Bem que ele é mais. Mas sem estrada nessa. Direto. Isso. Ele é bem mais. Ele é direto. O Duque ele olha pra vocês e ele fala. Não, só tô em forma de novo. Joguem um teste de persuasão. Ah, tá safe, hein? Eu ganho um bônus porque eu tô falando a verdade. Ganha um bônus, todo mundo ganha um bônus, na verdade, por conta do Jim também. Por estar falando a verdade também. E qual que é o bônus? Vantagem ou mais 5 se já tiver vantagem. Vai ser mais 5. Tá. 63. Puta que pariu! Eu tenho 41. Meu Deus. Eu tenho 50 de bônus. Porra! 31. Por isso que eu falei, talvez persuasão. Talvez persuasão, é, tem razão. Meu 31. Aí com mais 5. Tá com a vantagem deu 18. Todos vocês são muito convincentes. A gente é verdadeiro, é o que importa. Muito convincente. Cara, eu que sem entendo pouca coisa aqui, né? O Moon, ele transpira, transpassa sinceridade. Todo estoico ali, tentando entender o que vocês estão falando. O Silerim demonstrou saber argumentar. A gente foi o compreender idiomas do Carps, pronto. Ok, muito bom. Toma, pronto, toma, resolveu, né? Toma cajadada na cabeça, tem cajadaça. Ficou grávida. Ficou grávida errado. A cajada aqui da pulseira, toma. Buf, compreender idiomas. Pronto, isso. Aí. Uma hora você vai saber o que a gente fala. Beleza. E aí, vocês vão conversando com ele, explicando pra ele a situação, né? E o Jim vai reforçando tudo também, porque já é íntimo ali. E aí o Duque, ele finalmente ele fala: bem, existe um local neste plano que é evitado, pois ninguém pode compreender o que ali acontece. Deve ser lá que a gente tem. Então é lá que a gente tem que ir. Nesse local existem furacões que não podem ser desfeitos, que estão lá desde que o ser mais antigo deste mundo se lembra. Que eles permanecem o tempo todo naquele lugar. Se vocês vêm em busca dele, talvez vocês sejam as pessoas que tenham a resposta para esse enigma. Vou levá-los até lá. Ficamos muito agradecidos. Mas somente se vocês me pedirem, por favor. Por favor, o senhor pode nos levar até os tufões? Claro. É um Dijin, né? É. O que você deseja? Tem umas regrinhas pra cumprir. Quando ele estala os dedos, vocês desaparecem no castelo. A comitiva dele inteira junto. Nossa, o cara não é futuro. Não tem por que deixar os caras aí. E aí vocês estão flutuando acima de um, do que parece ser um oceano, mas na verdade não é um oceano. É uma imensidão azul do céu mesmo. Certo? Vocês estão flutuando muito acima, tipo uns 30 quilômetros acima. Caralho. Do que vocês olham lá pra baixo e veem diversos furacões que vocês presumem que cada um deles seja do tamanho de Arton. Caralho. Tô falando do continente, não do planeta. Uhum. Ah, tá. Ok, melhorou um pouquinho. Arton, cada um Arton deles, Norte, né? É, Arton Norte. Cada um deles seja do tamanho de Arton Norte. Cada um deles do tamanho do continente. São furacões muito, muito, muito grandes. Arton Norte. A visão que vocês têm é essa aqui. Fudeu, não sei onde é, onde é mais. Vocês têm essa visão aqui. Amor, eu viro pros caras e falo assim, alguma dica de como voar em furacões? Naqueles lá, não tentem fazer isso. Nem peso ajuda? Esses furacões são indomáveis. Ok. Bem, não sei se isso pode ajudar vocês em sua busca, mas aí estão os tufões eternos do plano do ar. Ajuda muito. E muito mesmo. Com licença. Não, eu vou fazer xixi. É. Divertam-se. Os revelados tufões. Oculto entre furacões eternos, só revelada por seus próprios tufões. O que são tufões? Furacão. Então, mas qual que é a diferença de tufão e furacão? Deve ter uma diferença. Um é da um pega água, o outro não. Qual que pega água? Eu acho que é o furacão. Acho que é o furacão que tem base na água e vai pra terra. Então a gente tem que achar um desse, imagino. Não, esse é, não, o tufão deve ser só isso aí. Então, esses são os tufões. Dentre os tufões vai ter um furacão. Não, não sei. Ah, então eu acho que é só pra não ter a mesma palavra. Acho que é por isso. Será? Acho que é. Através da lógica? Que lógica? É um enigma. Filha da puta. É um enigma. Sério? É. Embora seja um enigma do Clã Uchiha, é um enigma. Principalmente esse. Ah, a gente tem que achar esse? Não faço ideia. Talvez, porque tem, ó, um, dois, três, quatro, acho que sim. Tem que achar esse. O que tá fazendo aí, cara? Através da lógica... Só na espreita. Que abrirá o ciclone pra onde ar não há. A gente tem que achar isso aqui. Que aqui vai aparecer um ciclone, acho. Como não tem ar, então não forma nada. É um sozinho aqui, só no Itália. Deixar ele nisso. Esqueci ele na escola. O parceiro dele tá aqui. E aí? Mas é dia sim ou é dia sim? Já desvendaram? Amor, é um teste de lógica, é igual aqueles testes de lógica pra saber QI. É um teste de lógica, mas não sei se é igual aqueles pra saber QI. Não, porque pra fazer teste de QI ele tem uma lógica que é sempre assim. Não é lógica de assim. É isso que eu quero saber, entendeu? É, vertical de ponto. É, porque existe uma diferença, por exemplo, se eu vou fazer de assim ou se eu vou fazer uma lógica assim. É, as duas coisas. É, fodeu no meu rabo agora. Duas coisas de boa. Ok, minha participação eu encerro aqui. Que ótimo. Agora é com vocês. Tá, daqui pra cá inverteu. E tirou do meio. Foi o que eu consegui ver. Mas aqui não faz sentido. Dá pra enxergar que são furacões aí? Tá, dá. A gente deduziu. Se vocês quiserem, vocês podem trocar os furacões por bolinhas também, tá? Uhum. Pra simplificar a visualização. Então não faz diferença o... A direção? A direção deles? Não. Que eu fui copiando e colando a imagem nas pressas e girando, é, só pra ficar bonitinho. Não me atentei a essas coisas, isso aí não tem nada a ver. Ah, tá. Agora vocês brinquem à vontade. Eu tenho que dizer o quanto eu odeio esses testes de lógica. Foi só você tava bom. Nossa. Eu fui tentar fazer um esses dias que eu tava trancando o serviço. Falei, vou fazer um testezinho de QI. Não tá sem fazer nada lá no Racha Cuca. Por quê? Porque eu tava no Racha Cuca e apareceu lá, tipo, teste de QI. Falei, vou fazer. Já fiz o de personalidade, fiz um outro. Falei, vou fazer. Não, vou fazer isso. É. Não tô fazendo nada. Mano, na nada metade mesmo. Eu falei assim, ah, quer saber? Vai se fuder. E fechei. Ah, muito cansativo. Tô fazendo nada mesmo. Então foda-se isso aqui. Podem pedir ajuda dos universitários. Quer dizer, dos ausentes. Do grupo? Manda no grupo. É, manda no grupo. Assim, galera, alguém ajuda. Peraí que eu mando a imagem original. Ah, por favor. Acho que é melhor. Ele tá desenhando? Vou desenhar. Acho que vou fazer com bolinha. É uma cruz aqui a primeira. Cadê? Vou ter que procurar no OneDrive. Que está em produtividade. Por que não pega um papel de rascunho? Porque esse caderno aqui é o molhado. Ah, esse é o, mas esse tem linhas, né? É por isso que eu estou usando ele, não é para dar linhas? Não vai atrapalhar a visualização? Ela tá fazendo tudo numa mesma linha, tá fazendo pequenininho. Ok. É. Eu já pegaria uma folhona dessa e faria grandão. É, tanto faz. Cada um é cada um. Visualização dela é menor. É. Diminuída. Seis. Entendi. Ela diminuiu. Aqui é tudo fofinho. É, tipo então, um circo. Pitiquinho. Nossa, que tempo estranho, olha. Tá marrom. Parece o final do universo já. Que é 2, mas eu não sei a distância. Luz escuras, o sol despontando por cima delas. Depois é 2 de novo. Depois são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Um circo completo. É, campanhas. É uma cruz de novo. Cadê campanhas? Campanhas. Campanhas. Um triângulo. Tem jornada de sangue. E três. Roda do tempo em escape. Caramba, vocês praticamente visitaram os quatro planos, hein? É. Achei você, dona imagem. Deixa eu jogar pro download. Agora é só esperar o computador resolver baixar o negócio. Acho mais fácil eu fazer um print da tela, né? Pode ser, mas o senhor tá em furacõezinhos ou tá em bolinhas? É furacõezinhos. Que porra, mano. Vamos ver se dá certo. Não deu certo. Vai ter que ser assim, então. Mandei. Você manda pro Dica? Eu já mandei pra ele. Filha da puta, você vai resolver. Aí vocês que digam. E aí, alguma ideia? Não. Precisam de dicas? Eu tenho que ralar pra conseguir dicas. Sim. Me dizer o que vocês vão conseguir, como vocês vão conseguir dicas. Que testes vocês vão fazer pra conseguir dicas. Subornar o mestre resolve? Não. Isso não é teste, isso é sacanagem. Pode ser com sacanagem, a gente. Suborna o mestre assim também. Fundos. Não! Engraçadinha. E aí? Usar as runas? Usar as runas é uma possibilidade, sim. Até porque a gente tem a runa do ar, né? Vocês têm a runa do ar. A gente tem a. Justamente, isso que eu pensei. Justamente. Não. É, olha o Marte, mano. Ó, eu tenho uma ideia. Mas é uma ideia muito doida. É a vida, vamos lá, Bredão, é o que a gente tem. Eu contei o número de bolinhas que tem em cada um. Deu 5, 4, 1, 7. Depois 2, 2, 8, 5. E aí 3, 1, 3. Aí se eu somei aqui, o primeiro deu 17. Ok. Aqui vai dar 8 com 2, 10. 2 com 5, 17. Será que é um 10 bolinhas aqui? Pode ser. Aí, como faz uma configuração dessa com 10 bolinhas? 9 e uma no meio, 10. Dá pra fazer 9? Dá. Pode ser. Aí deixaria as 17. Faz sentido. Faz sentido. Como que a gente altera isso? A seguir. O jogo, né? A gente vai ter que. Eu acho que a gente vai ter que criar o tufão. Criar os tufões? É. Ah, você tem um druidcraft, dá pra criar, né? Dá. Quer tentar? Não precisa nem de druidcraft. Ah, é. Eu tenho o poder da minha classe. Faz um desenho. É, vamos tentar fazer 10 bonitinho, né? É. Mandaram mensagem pro Ariel pra ele ajudar? Não. Um dia eu mandei. O Ariel tá no grupo, não tá? Tá, mas o meu. Tá, manda uma mensagem, marca ele pra ele entender do que se trata, né? Que esse nome aí? O quê? Que nome? Ganhou da VCI? É o Jeff! É de foder, meu. Ah, é pra acabar. É que ele é o garanhão da VCI, tá pensando o quê? Lá tá, amor, lá tá assim de tufões mesmo? Sim. A gente olha assim, tá assim. Exato. E se tiver um bagulho 8 aqui, que nem essa daqui, 2 no meio? É, então, é o que eu pensei também. Pode ser que tenha 2 no meio. Não fica tão bonito assim, mas. Ah, é tão lógico, ué. É que eu não sei se tem uma lógica de desenho, né? É, não fica também não tão simétrico. E eu acho que o certo é pedir 9 de algum jeito. É, e um no meio. E um no né? meio, igual tem aqui, ó, o 7. Ou faz um círculo um pouquinho maior que dá 10. É, dá pra fazer um círculo com 10. Vamos tentar as três configurações. Porque, de ó, o que eu percebi... Não, aqui, isso aqui cancela, né? Mas, tipo, os pares são círculos, os ímpares tem um no meio. Só três que é diferente. É. Porque acho que não tem como não fazer... Não tem como fazer três um círculo. Então 10 seria um círculo, ó. É. Um pouquinho mais, um estendido, né? É. Vamos tentar fazer um circulão de... Que lombra. Ó o de Everson. Pra mim é uma roda punk de esperma. Tô demorando pra acabar nisso. Tava, hoje demorou. Demorou, mas chegou, né? Então tenta fazer esses 10. Vou tentar fazer os 10 tufões lá então, amor. 10 tufões? 10 tufões aqui, ó. Um circulão um pouquinho maior que o. É. Como você vai fazer tufões? Eu vou usar a minha habilidade druídica da minha classe o lá. O aspecto dela. Ah. Vou aproveitar que é a Lihana que tá imperando aí hoje, né? Pô, o aspecto do lugar. Eu tenho uma parada aqui, cadê? Imagina que é de. Você não tem um dos aspectos do. Não, druida? Meu druida é a transformações, amigo. Eu tenho o canalizar a fúria da natureza. Que eu crio essas coisas. Ah, vai finalmente usar esse negócio então. É, eu usei uma vez, eu causei uma tsunami quando tinha uns bichinhos matando meus amigos lá em Lenore. Foi lá então. Vou usar isso aí pra fazer os tufões, fazer 10 tufões ali. Tem uma mágica que faz tsunami, tudo bem, mas você usou a fúria da natureza. Mas eu usei a fúria da natureza. É porque a slot, às vezes eu não tinha na época. É, o oitavo livro. É, então. Como eu sou multiclasse, é mais difícil eu chegar nessas magias. Tá porra, o que aconteceu aqui? Fui cortado do trelo. Foi cortado, amor? O negócio saiu. Acho que matou. Você usa os seus poderes druídicos. É, eu vou fazer assim, com licença, pessoal, eu vou me aproximar um pouquinho. Tá, eu vou falar pra você, então, como vai ficar a distribuição. Tem uma visão mais espacial aqui? Ok, vai lá. Aqui não, aqui, um aqui, vai pra ok. Fazer. Aí eu vou descer um pouquinho, vou lá pro molequinho e falo assim, ó, presta atenção. Ele só chacoalha a cabeça positivamente. Aí eu vou lá, eu vou canalizar pra natureza ali e criar os... Mas criar 10 ali, redondinhos ali, onde você deveria me falar. E fazer um círculo aqui, igual esse aqui, só que um pouquinho mais... Maior, né? É, um pouco maior pra caber mais um, assim, teoricamente de cada lado. Certo, entendi. Deixa eu olhar e resolver aqui. Você não resolve aqui, mentiroso do caralho, que ele não resolveu? Pra ver qual que é a resposta. Claro, porque o Fionov não resolveu, né? É. Não sei, tem que ter suspense. Uhum. Ok, isso é a resposta. Você evoca o poder. Começa a surgir aqueles tufões ali. 10 furacões, cada um do tamanho de um continente, se formam majestosamente. Quando eles atingem a altura de cerca de 10 quilômetros ali, se equiparando aos demais eternos que estão ali, eles são dissipados. Não é esse. Não é isso, não. Tentamos. Tentamos, é. Tentamos, vamos desistir agora. Nada ganhou. Então tenta fazer com vamos lá, então a gente vai usar uma lógica ali, baseado no que isso não funcionou, pra gente tentar bolar um outro plano. Eu quero um teste. Eu quero um help. Pô, né, tem 4 pontos heróicos, né? Pode usar esses 4 pontos heróicos pra... Ok, que vocês vão fazer? De que forma vocês vão buscar pistas? Não vai ser de graça, não. Qual foi o nosso primeiro teste que a gente jogou? Eu vou usar a runa da compreensão, já que é uma parada lógica, pra me ajudar a dar um caminho lógico pra mim conseguir identificar isso aí. Ok. Runa da compreensão? Isso. Beleza. Eu vou nessa. Será que se combar? Joga seu teste. Eduardo, compreensão. Dado 50. Ah, vamos tentar dar bônus, né? Oh, obrigado! De compreensão, controle de compreensão. Isso. Você me deu um 8 ou um D8? Um D8. É um D8. foi ruim, hein, fogo? Vou jogar o meu com minha compreensão. Nossa, também. Eu minha vou, da compreensão vou jogar também. Um luck aqui. Ela é, compreensão é? Inteligência. Tem mais 10. Pô, eu tenho mais 10, é verdade? Por que tem mais 10? Por causa do hidromel. Ah, comidinhas. É. Então, 29 mais, no, mais 19, né? Vem querer usar o contraste, não, seus pontos. Ok, mais 10. Não vem querer usar o contraste. Deu 49! Pode deixar, eu vou usar 2D4. Ah, deu 49. Porque aí tem risco de vocês pegar exaustão. Eu vou passar aqui já, Carlos. Eu acho. O Murray pegar exaustão, até parece, né? É, 17 com 19. Lá, mais 7. Então deu 55. 55. 56, né? Por que era? Dá um pra 50. Ah, 56. Ok. Vocês ficam meditando e olhando. Caramba, isso não tá certo. Aí você pega o enigma das pedras e começa a olhar a lógica. Deve ser a chave pra desvendar isso. E fuça daqui, fuça daqui, fuça de lá. 36 mais 10, 46. E olha pro Gini grandão, né? Pensando a lógica, a lógica, a lógica. Aí ele sugere lógica. Meu povo tem uma tradição com desafios de lógica. E quando eles vão desvendar os desafios de lógica, normalmente eles envolvem a... E aí você tem aquele estalo. A matemática! Ela é a lógica suprema. Sentido. Mas a gente fez matemática, ué. Tava errado, eu acho. É alguma operação. É, então, é alguma operação. Aqui tem quantos aqui? Ok, vamos dar compreensão, já utilizar. 6, 7. 7 aqui. Desafio de perícia, cinco. Vamos lá. 7 com 5, 12. Não sei se é isso, porque os outros não sabem. É que os outros também tem que fazer sentido. Porque aqui dá 10, aqui dá 7, aqui dá 12. Então a gente tem que usar a matemática. Que outro teste vocês? Ronda da compreensão já foi, não pode mais. Que outro teste vocês vão utilizar para ganhar mais pistas? Lembrando que vocês têm 15 minutos. Sem pressão. É, sem pressão. Imagina se dá mais pressão. Sem pressão. Vocês têm 15 minutos ou o universo é destruído? Vocês estão com esse negócio com espaço de monte. Porque a gente tem bastante espaço hoje. Eu gosto de circular e olhar. Que negócio está me atrapalhando. E eu estou inquieto que nem o Jim dos Ventos. Ah, furacão, chorei! Esse personagem é mó legal. E aí, que outra perícia vocês vão usar pra ter dicas? É, com a galerinha aí, eu já usei. Vocês não querem dicas. Peraí. Ó, aqui deu 12, né? Deu 12. Aqui dá 12 também. É, mas aí tá faltando um ali ainda, né? Onde? No terceiro. Se a gente criar qualquer coisa aqui no último, ele vai passar de 12. Ah, tá. Eu cheguei numa outra, lógico, mas não é em matemática, mas também tem dois que não se explicam. Tem 2-1, 2-2, 2-3 e 2-5. Mas o resto não se explica. Isso é um Murloc? É um Murloc falando. Não, é que o Kip é fã. O Kip é fã, demorou anos pra descobrirem isso. Eu tenho a Silmarils, que saudade de vocês. Eu tenho a Silmarils. Só que tem, ó, tem 2 com 2. 2 com 1, 2 com 3, 2 com 5. Só o 4, 7 e 8 também que não sei. Olha. Eu acho estranho esses cachorros. esse gato tá com ar, ele quer deitar em cima do rádio. Seu folgado. E aí, povo? O que a gente poderia usar pra ter mais dica aqui, né? Sei lá, bola uma ação. Eu quero, sei lá, quero voar pra longe. Mas já tá tudo aqui. Então, gente, façam alguma coisa. O silêncio de vocês é perturbador. A gente tá tentando, mas tá raciocinando, né, amor? A gente poderia usar a runa do ar, será que a gente usa a runa do ar, velho? Não, isso aí. Não, vamos pausar. Tem que ser criativo e puxar nós. Dica pra dica, olhem a lista de perícias. Vejam que perícias que vocês poderiam usar e como que encaixar um teste de perícia da perícia correspondente pra pegar alguma dica. Por exemplo, atletismo. De que forma que eu utilizaria atletismo para ter alguma dica disso daí? Pulando nos tufões e ver onde é que eu cairia se eu fosse pulando pro último. É uma possibilidade. Eu sei. É que eu não sou bom em atletismo. Mas eu dá para fazer alguma coisa com isso daí e tentar conseguir uma dica. Por exemplo. Caramba. O quê? Porque isso me ajudaria pra caramba. Aqueles caras correr em círculo e tentar fazer um tufão. Correr em círculos, gritar e chorar é uma possibilidade também, não vai dar certo. Não, é. Creio que não vai ajudar, mas. Possível? É possível. O Nix nem sabe que vocês pegaram a chave de cobra de bronze ainda. Ele não tava com a gente? Não tava. Jogou quem? Vocês dois, o Ariel. Ah, é verdade, foi o Ariel. Aí eu falei pra ele, ajuda a desvendar pra pegar a chave de prata. Aí ele mandou pra mim, isso quer dizer que já pegaram a chave de bronze? Não, quer dizer que a gente desistiu e veio pegar a outra. É, se fosse o grupo do Clebinho, podia ser. Tá fazendo teste do quê? Vamos lá. Tô tentando ver o que dá pra usar pra fazer teste aqui. Bom, a perícia que você é bom e tenta fazer alguma loucura aí. É, bem isso. Também eles dão uma ideia. Você pode até aproveitar a ideia dela. Você é bom em Atlético? 35. Ah, porra! Deu 35 ou tenho 35? Tem 35. Tem 35 ele tem. Tem, porque o atletismo meu Atlético é dobrado. Não, é dobrado. Eu tenho duas vezes, duas vezes a perícia. Atlético usou esse aí. Diga, Celina. Mas isso não. Os tufões, eles são todos idênticos. Ou eles fazem algum tipo de caminho, alguma coisa assim. Todos idênticos. Todos idênticos, girando pro mesmo lado. Tudo nas distâncias certinhas. Como se alguém tivesse desenhado esses tufões no AutoCAD. Foi feito, né? Não, foi no Photoshop. E aí, que perícia você vai usar? Eu tô pensando em usar o atletismo, mas eu não sei. Pra fazer o quê? Fazer o quê? O quê? É o que eu falei. Vai correndo. Faz um caminho como se você. Não, não sai correndo. Não. Faz um caminho mental como se você fosse pulando e onde que você cairia se você fosse continuar o mesmo trajeto que você tava fazendo. Ah, se joga no tufão lá e faz atlético pra resistir à pressão do vento. Palhaço. E eu faria. Você é louco. É que eu usa bunda. Eu faria isso. Mete o louco, mete o louco. Pula no tufão, pula no tufão. Pula no tufão, vai. Vai, cara. Pula o safe, você quer? Eu não sou bom em Atléticos. Pula no tufão. Atléticos é força, não é? É. Minha força tá 3, parceiro. Não tem nem como, meu. Vai, vai. Pula no tufão, pula no tufão. Essa é a nossa vista de lá de cima? Sim. Mais ou menos nessa escala. Mais ou menos nessa escala. Se você quiser descer pra chegar mais perto, você pode. Não. Subir pra ficar mais longe. Vocês têm mais o celular, é só... Mas realmente parece uns esperminha dançando. Vou eu dar dicas, vou eu dar ideia das perícias então. Hein? Olha, espia, como se diz lá em Minas. Acrobatics, acrobacia. Acrobacia não. O que dá pra fazer com acrobacia? Dá pra tentar aí. Entender como que esses tufões funcionam. Eu não te chamei. Maria, eu não te chamei. Desviando das correntes de ar, sentindo a intensidade de cada uma delas, com uma acrobacia. Tá. Adestrar animais. Essa não rola. Vai adestrar o vento. Vai que essa aí eu sou boa. Pode adestrar o vento. Não daria pra tentar resistir. Arcana, dá pra usar arcana pra tentar entender magicamente como esses tufões se configuram. Tentar entender o movimento da corrente. Blefar, Deception. Essa não dá pra usar, não. E história. Dá pra tentar usar história pra buscar enigmas parecidos nos livros de história. Ou mesmo pra saber historicamente como que os tufões... Intuição. Dá pra usar a intuição pra tentar entender alguma coisinha a mais aí. É. Isso é uma coringa. Intimidação. Dá pra tentar um teste de intimidação de dificuldade 200 pra falar, resolva-se! Vai que dá, né? Investigação. Dá pra analisar de perto os tufões ali pra tentar entender alguma coisa. Medicina. Não dá. Só se o... Murim pulando furacão. Natureza. Dá pra tentar usar a natureza também. Ah, Marie! Marie, desce, filha. Você tá que tá hoje. Afinal de contas, como que esses furacões são eternos? Isso não é natural. Tem terreno aqui agora pra... Percepção, dá pra usar percepção. Vou cortar minha palavra. Atletismo dá pra usar? Dá pra usar. De que forma? Pula lá. Só pulando? Não, isso é uma forma. De que outra forma dá pra tentar usar atletismo? Tentar vencer a força dos tufões com sua própria força bruta. Enfiar a mão num furacão assim, tentar detê-lo. Dica, eles são eternos. A montanha, a parede de gelo eterna também era eterna até que o Yoga foi lá e quebrou um pedaço dela e pegou a armadura de cisne. Eu vou catar a armadura de vento? Vai. Armadura de... Com certeza, vai pegar a armadura de vento. Dá pra tentar prestidigitação pra roubar um tufão. Opa! Alá! Alá! Esse é comigo. Tá, vou fazer o atletismo. Sobrevivência, após a sobrevivência. Cara, 20, cara. Depois que pular no negócio. Que isso? Tá queimando resultado ruim? Tô queimando os dados menores pra vir os dados altos. Jeff, teria como eu usar a minha atuação para reproduzir esse enigma a uma distância curta para todo mundo, para ver se alguém tem alguma intuição extra. Tem sim. Ó, então eu vou dar uma Beyblade. Fez Athletics? Não dá risada. Não dá risada. Você vai virar uma Beyblade? Eu vou simular todos os tufões, que já passei um minuto ali. Let it rip! É assim que funciona. Peraí, peraí, deixa que eu viro você. Vou fazer a Athletics pra jogar minha Beyblade. Mas não precisa. Joga Beyblade, joga Beyblade. Ó, por quê? É a Beyblade! Deu 75. Puta que pariu! Eu rodei a Beyblade 45 de força. Uma Beyblade bem girada. Então você descreva pra mim como você fez. Dragão. Eu vou simular pras pessoas falando assim, ó, o primeiro ele é do forró aqui, o primeiro são 5. Você tá fazendo um Wakanda Forever com vento? Isso. Uma atuação misturada com ilusão menor. Pra falar assim, ó, primeiro tá funcionando assim, aí depois a segunda parte é assim, e eu faço tipo um enigma a uma distância curta, pra ninguém ter que tipo olhar, ficar olhando assim, pra facilitar a percepção das pessoas, falar, talvez seja isso. Certo, Soleirinho, você faz a atuação observando ali, faz os ventinhos todos, né? Ah, tá girando assim, assado, vai descrevendo, né? E todos vocês vão observando. Só que vocês percebem o seguinte, e você também se toca disso, Celerim. Conforme você reproduz, você nota que aquilo que você imaginava acerca desses tufões, quando você faz na escala menor, você nota que o que você fez tá errado, não tá uma reprodução perfeita. Tem algo de diferente, assim, na intensidade dos ventos que você fez com relação à intensidade dos ventos que estão lá embaixo. Tem uma diferença. Tem que ser na mesma intensidade, então? A intensidade que o Celerim fez é diferente do que o que está lá embaixo. Tá lá embaixo. Maquete dele que ele fez ficou diferente. E aí tem algum detalhe específico lá embaixo que ele não conseguiu reproduzir com a maquete que vocês vão ter que descobrir. Se a gente chegar mais perto, talvez... Talvez seja uma opção, talvez vocês consigam. Eu vou tentar me aproximar. É, vamos se aproximar. Vocês se aproximam, ventos fortes, jogando vocês pra trás o tempo todo. Eu vou, tipo, aí com o atletismo já. Pra tentar me aproximar. Pode ser que eu consiga ver. Tentar chegar um pouco mais perto, tentando resistir ao choque, o vento me empurrando, me jogando pra trás. Ok. Me jogando pra fora ali, pra não deixar aproximar. Você vai fazer isso em um tufão, em vários tufões? Qual que é a lógica? Acho que seria em vários. E na teoria, os tufões não são todos juntos, né? Hã? Eles não são todos juntos, tem um espaço entre eles. É, conta aí. Sim, tipo, é um tufão gigantão aqui, um tufão gigantão aqui, e tem um espação aqui no meio. Uhum. Dá pra gente passar nesse meio aqui, ó. Dá pra passar no meio. Um tufão, a gente vai ter que ir lá na base deles. Vai, amor, rola seu teste. 15, só que eu tenho mais 10. Isso. Então 15 com 35. 50 com 10, 60. Vocês descem na ensurdecedor. Aí vocês furando, vocês veem o Murray batendo as asas e pra dentro, no meio dos tufões. E vai indo em vários, vários. Você é jogado pra fora de um Murray. E aí você para, aí você entra de novo, é jogado. Né? Aí você vai em outra jogada pra trás também, né? Aí você testa vários tufões e aí você nota algo que faltava no que o Celerim fez, mas ele ter feito aquilo revelou pra vocês que tinha essa característica específica. O que que eu notei? Você faz um passeio por alguns tufões daqui, alguns tufões daqui, e aí você nota o seguinte, com licença, esses tufões aqui eles giram numa intensidade muito mais forte do que esses daqui. Então praticamente os de baixo. Esses de baixo são menos fortes que os de cima. Tá. E esses daqui? A gente não sabe. Esses daí eles são ainda menos fortes do que os outros. Por tá. Então, de cima pra baixo, menos intensidade. Será que faltou a gente medir a intensidade de cada tufão pra poder desvendar esse enigma? No terceiro me buga. Tem muito pouco tufão. É sumindo os tufões. Exato. Eles estão diminuindo. Eles estão diminuindo. Então eles estão. Eles estão. Outro teste. Eles estão reduzindo. Ó. Eles estão reduzindo quase isso. É quase isso. Ó, é subtraindo. É subtraindo. Ó. Eles estão subtraindo. Menos 2 é igual a 3. 4. Só que aqui, tipo, 4 menos 2 dá 1. Já bugou-se. E 1 menos. É, 1 menos 8. Dá 3. Ai, joga muita intuição, ué. Alguma coisa tá subtraindo, mas o total tá dando 17 também. Nossa senhora, velho. Que é isso? Sei, cara, eu também tô com medo. Intuição. 35 mais 16 mais 10. A minha intuição foi uma merda, mano. Tem navio aqui? Vou usar ponto heróico pra revelar, hein, mano. Não, eu já passo, cara. Jake Sully! 35, 45, 51 mais 10, 61. Ok, cara. 50 é a CD, sim. 50 era o meu bônus de atuação. Vocês nunca fizeram continha de menos? Já. A matemática é a chave. Mas 4 menos 2 não dá 1. É que meu começo bugou. E 1 menos 8? Que coisa, né? 1 menos 8 não dá 3. Que coisa, né? Como é que você resolve esse problema na matemática, que é a chave, que é a lógica suprema? Eu recorro à questão do concurso. Tá errado, não existe tá a problema. Na matemática, não no jurídico, porra. Não no tapetão. Ok, se a matemática é a chave, por que vocês estão com bolinhas, espermatozoidezinhos, ao invés de números? Então, 4, 6, 7. Vamos desenhar aí, números. Vamos lá, vai. Eu já tinha desenhado. É o 5, 4, 1, 7. 2, 2, 8, 5. 3, 1, 3. Então. Agora foca no teste do Murray. A gente escreve bem pequenininho, né? Por que vocês não fazem grandão com canetão? Vocês economizam. Caramba. Toma, canetão. Cadê o tabuleiro? Cadê a lousinha do Ariel? Aí, mas aí o que foi que você descobriu mesmo? Que a intensidade deles são diferentes. Que de cima pra baixo a intensidade vai diminuir. A força dos tufões são menores. Pelo que eu tô vendo aqui, isso foi através da lógica que abrirá um ciclone para onde não há ar. Então, onde não há ar, não há tufão, né? Mentira. Já não há tufão. Onde? Onde o ar não há. Agora precisa entender se é assim ou tanto faz. Fila da puta! Que ela, se ela descobriu? Aqui é 2. São 2 tufões. Ah, é. Tem que é subtrair o número. É o número do outro! É o número inteiro? Sim! Nossa, é um número gigante. O Murray falou, olha... Dessa linha, essa linha é menos forte que essa. E essa aqui é menos forte ainda. É uma conta de subtração no total. No total... É, vai ser 2 no final. É por isso que esse não bate, porque é o número todo. Esse não dá, você empresta. Entendeu? A conta é 1417 menos 2,285. Vai dar 3,132. Agora faz sentido aqui. Dá 11,83. É. Yeah. Aqui fica 3, 2, 1. Então, 2 tufões. Se a gente vai pra um lugar que não tem ar, né? É. Então se prepare. É. Com a runa do vento, runa do ar, cria 2 tufões. Você quer o capacete do Bob Esponja? É, da Sandy. O capacete do Bob Esponja. Da Sandy? Os 2 tufões é? Ali. Que capacete do Bob Esponja da Sandy? Que porra é essa? Que respira embaixo d'água. Tem que fazer teste. É um negocinho de ar, uma bomba de ar. O que tem a Sandy a ver com Bob Esponja? A Sandy é o esquilinho. Tem um esquilo no Bob Esponja? Claro. Porra, Jeff! Que chama Sandy? É. Sandy. Ah, tá. É Sandy. Achei que fosse a Sandy do Sandy Jr. Não. Por isso que eu tava entendendo bolhufas. Oi! Cadê o olho da Arbel da mamãe? Eu não sei. Morreu. Ele me tem que ir pro banheiro. Vixe, não faço a mínima ideia, mãe. Você que é fora. Eu não. Tá louca? Você que joga fora as coisas em casa. Então, 2 tufõezinhos. 2 tufões, runa do ar? Quer fazer com a runa do ar? Posso. Então faz. Ih, despertou. Quando você faz 2 tufões surgirem ali, eles não se dissipam. Eles começam a girar na mesma intensidade e sentido que os demais tufões, entrando em ressonância absoluta. Então, todos os tufões começam a girar ao redor, formando um imenso, um gigantesco tufão, que no final de tudo converge em um, filha da puta, em um gigantesco portal iridescente. Olha, que e da majestoso hora. Através do qual vocês atravessam e morrem. A gente fala não. Obrigado, pessoal. A gente só atravessa. Agora é a nossa deixa. Vocês atravessam o portal? Sim. Ó. Mas a gente segura o fôlego. Eu não sei se lá não tem ar mesmo. Quer deixar pra fazer lá? É, se você conseguir fazer lá. Eu consigo fazer lá. É, então de boa. Então beleza. Coisa. E a gente vai, tipo, segurando a respiração, já que é um lugar que não tem ar, segundo o negócio do que o Morin deu ali, né? Certo. A gente já pega o fôlego e aí vai. Vambora. E pra finalizar. No plano infalível do Cebolinha. Ai, tá piado. E o Cascão tá junto. Aparecem tantas páginas esse plano que eu acho que é na última. 68. Não. Que porra. 57,82. Acho que é aqui mesmo. Não. Não. Um lugar que não tem ar, né? Ah, lá, tira a volta. Deve ser uma sombra. Rodrigo tá ali. O Rodrigo tá. Achei. Vocês saem num plano que é o próprio poder encarnado. A luminosidade incomparável. A vida concretizada em seu potencial máximo. Quando vocês entram nesse lugar, seus corpos começam a queimar. Independente das suas resistências. Pois vocês estão no plano da energia positiva. Fim da sessão. Que legal! Que legal! Tô morrendo! Vocês estão no plano da energia positiva e lá longe, na PQP, vocês vêm flutuando uma chave prateada. E um pedaço de papel. E um pedaço de papel. Pelo menos aqui não vai enfrentar ninguém. Um pedaço de papel escrito, não vem até aqui ou você morre. Só que pra você saber de sol e chegar no terra ali. Exato. Meia tarde pra pôr o papel. Eu fiz isso com os Pokémon. Eles entraram numa sala que tinha um dragão, um golem dragão de aço. De aço não, de adamante. E no final tinha um baú e eles estavam procurando uma chave pra entrar numa sala. E eles... Não, tem certeza que a chave tá lá no baú, né? e foram lutar com a porra do golem e apanharam pra caramba. Quando conseguiram destruir o golem, puta, finalmente. Agora vamos pegar a porra da chora no baú. Abriram o baú, primeiro explodiu na cara, que tinha runas explosivas, né? Aí abriram o baú, aí tinha um medalhão e um bilhete escrito: esse é o medalhão pra controlar o golem dragão. Pensa numa galera que ficou pé da vida. Eu só ria, mano, só ria. É, não sei, hein. Plano de energia positiva é pesado o negócio ali. A gente tem que entrar até ali, né? É, radiação total. Oh, mas assim, ó, se a chave tá ao alcance da vista, dá pra ir, pegar rapidinho e voltar sem morrer. Voltar pra onde? Voltar no portal. O que sumiu? Sumiu o portal? Não sei. Sempre sumiu. Some. Sumiu. Sempre some. Atravessou? Sumiu. Então a gente pega o negócio e você faz teleporte. A gente não vai abrir não. O portal pra gente pegar? Eu não sei. É, o outro abriu. Presumindo que a gente vai estar vivo? O outro abriu, um portal pra onde que foi? Seguiu. Então. Pode ser que esse abra também. Pode ser. Essa foi rápida, hein? Essa foi rápida. É porque não teve conflito, né? Era um plano pacífico, de buenas. É porque o que vem a seguir é que é o legal. Não, o problema é o... É os gnomos, né? Os gnomos na outra. É os gnomos. Os mecanos, né? Não, lembra. Pega a chave, tem um bilhete mandando pra outro plano. Ah, pra... A porta. A porta. Porta de prata. A porta é que vai ser elas. Esse aqui se... Mas vamos deixar junto, vou deixar. Acho que eu vou levar meu caderno comigo. E essa porta vai estar num lugar mais legal de todos. Um lugar pra onde vocês não queriam ir. Um lugar pra onde vocês não queriam ir. Jamais saberá. Não, jamais saberá não. A hora que eu pegar o negócio. Não, vocês vão morrer aí, jamais saberá. A gente já foi pro pandemônio já.